na aula de hoje nós temos aqui dois trabalhos a fazer. Um se refere a esse texto que foi colocado à disposição de vocês, que é um primeiro capítulo de um livro que nós vamos publicar aqui pelo Seminário de Filosofia, numa edição específica para os alunos, uma edição, por assim dizer, interna. Né? E a segunda parte é um pequeno exame que eu queria fazer aqui a respeito de um poema de Camões, as famosas redondilhas sob os rios que vão por Babilônia. As duas coisas estão bastante interligadas, a ligação vai aparecer no fim. Esse primeiro texto é um texto de Joseph Maréchal, do livro O Ponto de Partida da Metafísica. E eu quero ilustrar com ele algumas coisas que eu disse nas aulas anteriores a respeito da leitura, tanto de textos literários quanto filosóficos. O que vai ficar bastante claro aqui para vocês é que vai haver três níveis de trabalho que vocês vão ter que fazer em cima desse texto e especificamente de cada texto filosófico que vierem a ler. Eu vejo assim, pelo tipo de dúvida que surge quando os alunos me mandam perguntas sobre textos filosóficos que leram, o tipo de dúvida que tem aparecido é o que vai desaparecer se vocês praticarem as dicas que eu vou dar aqui para vocês. Né? Então, eu vou ler aqui o texto e depois vamos trabalhar em cima dele. Então, O Ponto de Partida da Metafísica, caderno 1, da Antiguidade ao Fim da Idade Média, a Crítica Antiga do Conhecimento. Esse é um livro que é uma análise histórica do desenvolvimento dos problemas da teoria do conhecimento. Ele não pretende ser uma história meticulosa, mas é um relato crítico dos pontos decisivos da formação da problemática da teoria do conhecimento. Considero esse livro um verdadeiro primor, matéria de ensino da filosofia, uma das melhores coisas que eu já vi, e eu escolhi precisamente por isto. Mas já neste primeiro capítulo, que se chama A Caminho de uma Primeira Crise da Certeza, se colocam todos os problemas de leitura que vocês vão enfrentar daqui para dentro. Então, primeiro eu vou ler direto, com um capítulo curtinho, e depois vamos voltar. Dos mitos religiosos e das antigas cosmogonias poéticas surgiram, na aurora da civilização grega, as primeiras cosmologias. É fato que as curiosidades primitivas do espírito humano, tanto no indivíduo quanto na espécie, nada têm de precavido nem de crítico. Totalmente orientadas ao objeto, elas mostram si mesmo estranhamente despreocupadas com o sujeito cognoscente. A especulação nascente foi assambarcada nos gregos como alhures por um objeto único, a natureza. A natureza, pouco a pouco desvencilhada do véu encantador das mitologias e entregue à dissecção racional. Essa predileção pelos problemas cosmológicos repousa entre os iniciadores da filosofia grega sobre um dogmatismo realista, tanto mais seguro de si quanto mais inconsciente. Em parte alguma, coloca-se então em dúvida o valor absoluto da afirmação objetiva, e a afirmação mesma vem ligada a todo o conteúdo de pensamento fornecido pela experiência, com a ressalva somente de uma certa organização desse conteúdo. A filosofia segue assim, sem demasiado esforço, a dupla tendência do espírito a afirmar e a unificar. Durante todo o tempo em que a tendência unificadora do espírito se exerceu episodicamente sobre unidades parciais, os sistemas filosóficos mais díspares puderam ser esboçados sem abalar profundamente a serenidade do realismo antigo, período jônico. Mas veio um momento em que, acima das unidades secundárias, se destacou a unidade primordial ou universal do ser. A razão humana teve então como que um deslumbramento. Sem deixar de apoiar o realismo, ela vacilou, por assim dizer. Pois o ser não representava, no objeto do conhecimento, tanto a multiplicidade cambiante quanto a unidade imutável, o conflito da unidade e da multiplicidade surgia no coração mesmo da afirmação necessária. Acreditou-se dever deixar de lado, sacrificar algo do conteúdo do conhecimento, uns isto, outros aquilo. Heráclito, fiel aos dados imediatos da experiência, adota a multiplicidade e o movimento, renunciando assim à unidade imutável do ser. Quase na mesma época, Parmênides abraça o ser homogêneo e imóvel, repelindo assim, para o domínio da pura aparência, todo o mutável e todo o múltiplo. E para cúmulo, Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, adota por missão, dir-se-ia, aumentar ainda o desconforto da pobre razão espontânea, jogando-lhe aos olhos seus paradoxos enseguecedores sobre a irrealidade da mudança. Por toda parte, é o senso comum posto em xeque, é o desafio da razão refletida à razão espontânea. Aliás, esse escândalo da razão era ainda agravado pela impressão nada edificante criada pela multiplicação excessiva dos sistemas cosmológicos que solicitavam, nos sentidos mais diversos, a aprovação do filósofo e do pensador. Não lhes faltava, de certo, nem engenhosidade, nem ousadia. Com igual desdém pelas tradições e pelas aparências comuns, elas decompunham o mundo para reconstruí-lo em melhor ordenação. E a diversidade, tanto dos materiais analisados quanto dos edifícios sintéticos, não deixava de ser desconcertante. De Heráclito a Empédocles, de Empédocles a Anaxágoras, de Anaxágoras a Leucipo e a Demócrito, a razão dava voltas, por assim dizer, ao acaso, sem sentir-se em parte alguma como em morada permanente. Para compreender a invasão do pensamento grego, não obstante tão realista, por uma primeira crise da certeza, é preciso levar em conta ao mesmo tempo todas as circunstâncias. O terreno estava preparado para o cepticismo. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com esse texto, como com todos os textos que vocês lerem, é transformá-lo, vamos dizer, transformar de uma exposição num drama. Ou seja, articular o conflito. Onde não há conflito, não há nenhuma especulação filosófica a fazer. Então, sempre há um conflito subjacente, e é isso que ou subjacente ou explícito, e é exatamente isso que vocês vão ter que reviver, tá certo? Vão ter que reconstruir e reviver imaginativamente. Como no caso existe uma série de referências históricas a um tempo pretérito, então isso quer dizer que os personagens do drama não são desconhecidos, ou os conhecemos muito vagamente. Então, nós vamos ter que dar substância a esses personagens. Tá certo? Para isso, nós vamos ter, evidentemente, que fazer um trabalho de pesquisa, vamos ter que pegar em dicionários filosóficos, em história da filosofia, quem são esses vários personagens. Claro que não vamos ter que estudar tudo a respeito deles, mas somente aquilo que se refere, aquilo que é pertinente ao drama que está esboçado aqui. Então, primeiro, nós vamos obter uma compreensão esquemática do drama, do problema. Em seguida, nós vamos preenchê-lo do conteúdo informativo e histórico necessário. E, em terceiro, nós vamos remontá-lo já com todos os seus conteúdos. Quer dizer, vamos partir de uma visão, vamos dizer, a primeira visão sintética, é isso do texto, onde nós vamos apenas captar a fórmula do que está sendo colocado. Em seguida, nós vamos preencher de conteúdo cada um dos elementos que estão aqui mencionados. Em terceiro, nós vamos montar o drama inteiro, tá certo? Vamos recolocar esses vários elementos históricos separados na articulação que está dada no próprio texto. Então, esse é um trabalho em três etapas. Não interessa o tempo que isto vai durar. Se você ficar 6 meses lidando só com este texto, e conseguir fazer isso, você vai aprender mais sobre filosofia do que se você ler 20 livros de filosofia. Então, um detalhe importante. Livros de filosofia não são, evidentemente, como livros de ficção. O livro de ficção é um sonho acordado dirigido que, em princípio, não deve conter problemas de interpretação do próprio texto. O texto deve ser mais ou menos transparente para que o sonho transcorra sem ser interrompido. Se o livro de ficção, por exemplo, tiver um vocabulário muito difícil, você vai, como é que se diz, você vai tropeçar na própria camada linguística e as imagens de sonho dificilmente chegarão a se compor. É um problema que acontece quando você lê João Guimarães Rosa, por exemplo. Tá certo? Onde o elemento, vamos dizer, poético no sentido moderno do termo, quer dizer, o elemento puramente verbal, ele se sobrepõe de tal modo ao elemento onírico que você não chega a compor o sonho. As pessoas se encantam com o Guimarães Rosa por causa das sonoridades, tá certo? E não chegam, vamos dizer, a vivenciar o drama. É o que acontece, por exemplo, na literatura inglesa, na comparação entre John Milton e Shakespeare, por exemplo. As frases de John Milton são extremamente encantatórias, muito musicais, tá certo? E por causa disso você se detém nessa camada e fica, mas é uma espécie de deleitação estética na camada verbal, e o drama que está sendo vivenciado no fundo aparece tênue. Ao passo que em Shakespeare é exatamente o drama que aparece em primeiro plano, quer dizer, as palavras, elas facilitam o trabalho onírico, né? O que mostra, então, vamos dizer, que por isso mesmo que Shakespeare é um poeta enormemente maior do que John Milton, por maior que seja Milton, né? É por isso também que na França o pessoal prefere muito mais ler Victor Hugo, com todas as vulgaridades dele e às vezes os estereótipos ideológicos que ele tem, do que ler Mallarmé, por exemplo. Mallarmé, a rede verbal é tão opaca que você para por ali mesmo. Então, você não chega a saber do que ele está falando. Este do que não é uma referência do mundo externo, é uma referência onírica, que deveria aparecer na sua própria fantasia. E ela não chega a aparecer. Tá certo? Em outros casos, o elemento onírico é tão forte e tão imediato que justamente aí é que aparece a eficácia do tecido verbal. Né? Então, vou dar um exemplo. Vamos ver o verso de Fernando Pessoa. Né? Ele diz assim, se é que eu me lembro direito pela ordem. Súbita mão de algum fantasma oculto entre as dobras da noite e do meu sono, sacode-me e eu acordo, e no abandono da noite não enxergo o gesto ou vulto. Precisa dizer mais alguma coisa? É? Quer dizer, o sujeito, ele acordou de repente e ele sente uma presença maligna, sinistra, né? E ele, com quatro linhas, ele já te pôs dentro desta situação. Tá, não? Quer dizer, a camada verbal não chama a atenção em si mesma. Ela é transparente, por assim dizer. E por isso mesmo era muito bem feita. Porque se o que você quer é induzir no leitor a experiência, vamos dizer, desta presença sinistra que aparece no meio da noite, tá certo? Então, esta experiência não pode ser, vamos dizer, atenuada, não pode ser, a experiência dessa presença não pode ser atenuada ou atrapalhada por considerações de ordem puramente verbal. É claro que existe uma construção verbal magnífica, né? Mas ela não aparece no primeiro plano. No primeiro plano vem a experiência onírica. Está compreendendo? Então, nessa experiência onírica existem elementos verbais também, é evidente. Tá certo? Mas o que está querendo, o que o Fernando Pessoa está querendo transmitir é uma experiência muito concreta, muito, muito viva. Né? Tá certo? E ele consegue fazer isso passando direto pela camada verbal e fazendo com que o leitor também passe. Não é isso? No Brasil, existe uma tendência muito forte as pessoas, vamos dizer, ficaram lambendo a camada verbal por si mesma, justamente por incapacidade de chegar até a segunda camada, que é a experiência onírica. Então, por exemplo, é por isso que o pessoal gosta dessas composições do Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, que tem lá uns trocadilhos, umas coisinhas assim, as pessoas acham lindo, porque faz umas cosquinhas no ouvido, né? E quando você vai ver qual é a experiência que tem por trás, é um quase nada, não é nada, né? Então, o que nós falamos de conteúdo num texto, né, não é necessariamente uma referência ao mundo exterior, é uma experiência onírica, uma experiência de fantasia, uma experiência de sonho acordado dirigido ao qual você está sendo convidado. É isso, então, quando você vai ver, fazer nesses autores que as pessoas no Brasil apreciam tanto, a experiência onírica é um nada. Isso ela é muito pobre em relação, vamos dizer, ao esforço verbal despendido, né? Isso acontece até com Guimarães Rosa. Nem sempre. Não. Nem todos os textos do Guimarães Rosa, mas frequentemente ele cai nisso aí. Então, no texto de ficção, o texto literário, então, o ideal é que você atravesse a camada verbal o mais rápido possível, tá certo? A não ser nos casos em que uma ampliação do vocabulário do leitor, ou a conquista de um vocabulário mais complexo, é uma condição para a própria experiência onírica que está sendo puxada ali, né? Isso onde acontece, por exemplo, em romances que têm uma característica regional muito acentuada. Dá um exemplo, o livro do Aquilino Ribeiro, Andam Faunos pelos Bosques. Então, a história assim, começa com uma... Aparece uma menina estuprada, tá certo? E, pela descrição que ela dá do estuprador, não é um ser humano, é uma coisa esquisita, né? Então, a cidade inteira fica assombrada achando que existe um fauno solto, e ele sai para caçar o fauno, certo? Mas isso acontece, vamos dizer, numa aldeia portuguesa, muito, muito atrasada, certo? E ele, para transmitir a própria atmosfera da cidade, ele tem que reconstruir com a linguagem dela, tá certo? Então, aí você tem alguma dificuldade com a camada verbal, evidentemente, porque está falando uma coisa muito específica na linguagem específica daquilo. Mesma coisa acontece no romance que eu mencionei aqui, do Herberto Salles. Aliás, alguém me comunica aqui que está completando 10 anos da morte desse grande escritor, no livro Cascalho, que é uma história que se passa na região de mineração da Bahia, né, que é uma região muito rica de mineração, depois acabou os minérios lá. E ele puxa todo o vocabulário que era da região. Então, a única maneira de fazer você penetrar na região é através justamente da linguagem que a caracteriza, tá certo? Então, nesses casos, é claro que se justifica uma certa dificuldade da camada verbal, tá certo? Mas isso é antes uma exceção. Não há, por exemplo, grandes dificuldades vocabulários para você ler, digamos, Balzac, tá certo? Thomas Hardy, digamos, Dickens tem uma certa dificuldade, Dickens é muito rico, mas eu tenho a impressão que é mais uma dificuldade transcorrida pelo tempo, pelo transcurso do tempo, não uma dificuldade originária. Eu digo isso porque Dickens era muito popular na época, e se fosse tão difícil de ler assim, não seria. Agora, no texto filosófico, vamos dizer, alguma referência histórica é absolutamente inevitável. É inevitável por quê? Porque todo texto filosófico é discussão com algum outro texto filosófico ou com vários. Então, quer dizer, atrás do que está expressamente afirmado, se perfila a imagem do, vamos dizer, do adversário. O Julião Marias dizia o seguinte: a fórmula da tese, da afirmação filosófica, não é assim, A igual a B. Ela é assim, A não é B, mas sim C. Tá certo? E Benedetto Croce também dizia, para você compreender um filósofo, você tem que saber contra quem ele está discutindo. Quer dizer, o texto filosófico é necessariamente um diálogo, uma discussão, um debate com alguma coisa. Essa coisa pode estar expressamente presente ali, ou pode estar apenas insinuada. Isso quer dizer que o conhecimento histórico da filosofia, evidentemente, é uma condição para você compreender o próprio, qualquer texto filosófico, tá certo? Lembrando aquele negócio do Jorge Luiz Borges, que para entender um único livro, você precisa ter lido muitos livros. Tá certo? Então isso quer dizer que necessariamente haverá um período de leitura sem muita compreensão, que é o que acontece sempre no começo do estudo. Um período, vamos dizer, de impregnação confusa. Então, quando eu dei o curso de História da Filosofia, lá na ERA Realizações, eu tinha consciência disso, eu tinha consciência de que por mais claro que eu tentasse ser, o que eu estava tentando transmitir para eles não jamais passaria de uma primeira impressão confusa. Tá certo? Essa impressão confusa faz parte dos materiais que você vai ter que acumular para depois você fazer uma leitura mais refletida e mais nítida. Tá certo? Em todo caso, não se preocupe ainda com a aquisição de conhecimento histórico da filosofia, isso nós vamos ver depois. O que nós vamos tratar aqui, vamos dizer, é só do material de referência histórica necessário para um texto. Tá certo? E este material, que vocês vão colher, não sou eu não vou transmitir para vocês aqui, são vocês que vão buscar isso aí, né? Deve servir, vamos dizer, para depois você conseguir montar o drama com todos os seus personagens, personagens citados e insinuados. Tá certo? Tem alguns personagens que não estão nominalmente mencionados aqui, mas que fazem parte desse drama. Tá certo? Ler aqui de novo e mostrar para vocês quais são os pontos onde vocês vão ter que preencher isso de conteúdo histórico. Então, quando ele diz aqui, dos mitos religiosos e das antigas cosmologias poéticas, surgiram na aurora da civilização grega as primeiras cosmologias. Bom, essas antigas cosmogonias poéticas, ele está se referindo sobretudo ao poema de Hesíodo, tá certo? A Teogonia e aos ritos e símbolos da religião grega em geral. Tá certo? Eu não creio que seja preciso um conhecimento mais extenso disso para entender do que ele está falando. Porém, na frase seguinte, ele diz o seguinte: é fato que as curiosidades primitivas do espírito humano, tanto no indivíduo quanto na espécie, nada tem de precavido e nem de crítico. Totalmente orientadas ao objeto, elas mostram-se mesmo estranhamente despreocupadas com o sujeito cognoscente. Ora, aqui nós já temos um problema, porque se esses antigos filósofos gregos não tornavam o sujeito cognoscente matéria de especulação, se o sujeito cognoscente não era problema para eles, se eles podiam tratar imediatamente do objeto, a natureza, sem se preocupar de como funcionava o sujeito cognoscente, e se, sobretudo sem se perguntar se esse sujeito cognoscente tinha ou não a capacidade para conhecer aquele objeto. Ou seja, se eles não se preocupavam absolutamente com isso, o que pode haver de estranho no fato de não se preocupar? Certamente não era estranho para eles. Então, aqui nesta sentença você já tem, vamos dizer, um duplo nível de significação. Um, a experiência cognoscitiva dos filósofos gregos, tá certo? Que para eles era tão natural que era a única que eles tinham. Não é isso? E, por outro lado, a visão disso à luz de uma experiência moderna que considera tão óbvio, tão necessário, tão óbvio o cuidado preliminar com o problema do sujeito, que olhando retroativamente as especulações gregas, as considera estranhas. Estranhas por falta de uma preocupação que é caracteristicamente moderna. Vocês viram, quando Descartes escreveu as Meditações de Filosofia Primeira, tá certo? E coloca aquele problema da dúvida preliminar, quer dizer, ele coloca tudo em dúvida, não é isso? Todos os conhecimentos em dúvida, e vai buscar o fundamento da certeza, não no objeto que está dado, e sim no próprio sujeito, que é ele mesmo, o eu pensante. Quando ele faz isso, Edmund Husserl diz que este é o começo modelar de toda a filosofia. Isso quer dizer que, para o período moderno, este problema com a, da possibilidade do conhecimento é um problema inicial. Porque eles chamam, isso que se chama o problema crítico. Quando você fala, ouvi falar em filosofia, o problema crítico, está se referindo a isso, é a crítica do conhecimento. O conhecimento é possível? Quais são os meios de certeza? Qual é o fundamento que nós podemos ter da certeza quanto ao conhecimento do mundo exterior e do próprio mundo interior, etc. Quer dizer, essa problemática é caracteristicamente moderna. Então, aqui, você já tem uma referência, não digo encoberta, mas sutil. Na hora, e essa referência está dada toda nesse advérbio, estranhamente. Né? Que se o sujeito não estava preocupado com alguma coisa, é porque não a considerava estranha. E o que é que há de estranho na própria despreocupação? É só, e só pode acontecer do ponto de vista de alguém que está muito preocupado com o problema. Então, vamos dizer, alguma informação sobre esta mutação que houve no começo da filosofia moderna, onde a atenção dos filósofos gira, vamos dizer, do objeto para o sujeito, vocês têm que ter para saber do que ele está falando. É isso. Então, daí ele continua. A especulação nascente foi assambarcada nos gregos como alhures por um objeto único, a natureza. Então, dizer, a natureza pouco a pouco desvencilhada do véu encantador das mitologias e entregue à dissecção racional. Então, ele está dizendo, evidentemente, que esta mesma natureza era o personagem das antigas cosmogonias poéticas. É o personagem das cosmogonias poéticas e é o personagem dessas primeiras filosofias. É a mesma entidade, só que vista de duas maneiras diferentes. O que é uma cosmogonia? Cosmogonia quer dizer a origem do cosmos. Então, Hesíodo conta como o cosmos foi se formando a partir das lutas entre os deuses, etc. etc. É uma história, na verdade. E partindo dessa história, os primeiros filósofos buscam, então, uma explicação. Não a simples narrativa, mas uma explicação. Eles querem saber como aquilo foi possível, como aquilo aconteceu. Essa predileção pelos problemas cosmológicos repousa, entre os iniciadores da filosofia grega, sobre um dogmatismo realista, tanto mais seguro de si quanto mais inconsciente. O realismo filosófico é a doutrina segundo a qual o mundo objetivo existe e nós podemos conhecê-lo. Tá certo? Só que, diz aqui o Joseph Machado, era um realismo dogmático inconsciente. Ou seja, era uma crença que parecia àqueles sujeitos tão natural, tão óbvio, tão inevitável, que eles jamais a questionavam. Então, não se tratava ainda de um realismo crítico, como aparecerá mais tarde. Em geral, quase todos os textos filosóficos, quando você fala de crítica, é crítica do conhecimento. Então, problema crítico, realismo crítico, etc., sempre se refere à investigação crítica do problema do conhecimento e da possibilidade da certeza no conhecimento. Então, ele diz que esse dogmatismo era realista porque era inconsciente. Tá certo? Isso quer dizer, existe uma tendência natural do espírito humano a acreditar que o mundo objetivo existe e que nós podemos conhecê-lo. É isto? É isto o que nós verificamos na prática de todos os dias. Né? Por exemplo, se você está dirigindo um carro, alguém buzina atrás querendo ultrapassar você, bom, você não vai pensar, neste momento você não vai parar para pensar se este carro existe efetivamente ou se é uma ilusão do seu entendimento. Você parte do princípio de que ele existe e que se você não der passagem para ele, bom, alguma coisa pode acontecer. Né? Do mesmo modo, se vê um cão feroz atacando você, você não vai parar naquele momento e dizer, mas esse cão é uma ilusão do meu entendimento, é um produto da minha mente, ou ele existe objetivamente. Quer dizer, você vai dar no pé, não é isso? Antes que o cachorro te morda. Portanto, você parte do princípio de que o cachorro existe. De que ele existe objetivamente no mundo físico, tá certo? E de que o conhecimento que você tem dele é apropriado. Tão apropriado que você, com base nesse conhecimento, é capaz de tomar a atitude mais conveniente no momento, que é ou sair correndo, ou ameaçar o cachorro com um pau, ou fazer alguma coisa, né? Tá certo? Então, quer dizer, esse dogmatismo real, o que é um dogmatismo? Dogmatismo é uma crença que não pode ser contestada. É uma crença afirmativa. Dogma é uma afirmação, né? Então, uma afirmação dogmática inconsciente. Quer dizer, ela é tão óbvia que ela não precisa ser declarada. Ela só será declarada mais tarde, quando surgir a hipótese contrária. Não é isso? Então, um realismo no sentido filosófico só surgirá quando aparecer em oposição a ele um idealismo filosófico. E o idealismo dirá, né, que, em suma, que a substância das coisas é mental ou é espiritual de algum modo. Tá certo? E não uma presença material objetiva. Né? Isso acontecerá, por exemplo, no George Berkeley, deve haver muitos filósofos, né, que explicarão a idealidade do mundo. Então, o termo realista, ele surge em oposição a idealista. Na verdade, o realismo é mais antigo, mas era idealismo inconsciente e não declarado. Ele era tão natural, tão espontâneo, que não era declarado. Né? Então, em parte alguma, coloca-se então em dúvida o valor absoluto da afirmação objetiva. Note bem que até a palavra afirmação, afirmação é uma declaração, é um elemento verbal, não é isso? Esta afirmação não era sequer formulada, não era sequer feita. Quer dizer, ninguém dizia, existe um mundo objetivo real e nós podemos conhecê-lo. Ninguém dizia isso, por quê? Porque isso era óbvio, não precisava dizer. Tá certo? Assim como eu não preciso dizer para vocês que eu estou falando aqui para vocês agora. Né? É uma coisa que todo mundo sabe. E, portanto, não precisa ser explicitamente declarada. Então, quando ele fala afirmação objetiva, note bem, esta afirmação não é uma afirmação. É uma crença não afirmada. Quer dizer, quando ele diz afirmação objetiva, ele está dizendo que, visto do ponto de observação da filosofia moderna, existe na filosofia grega antiga uma afirmação implícita da realidade do mundo exterior e da nossa possibilidade de conhecê-la. Mas só é uma afirmação para nós, não para eles. Para eles era uma crença muda. Porque se ele diz que é inconsciente, bom, ela não poderia ser inconsciente e explicitamente afirmada ao mesmo tempo. Estão acompanhando? E ele diz que essa afirmação mesma, ela, no contexto grego, aparece ligada a todo o conteúdo de pensamento fornecido pela experiência. Ou seja, tudo o que você pensa a partir daquilo que lhe chegou pelos sentidos vem acompanhado desta afirmação implícita de que se trata de uma realidade objetiva, cognoscível pelo ser humano. Com a única diferença, é claro, de que no texto filosófico, na sua expressão filosófica, essa experiência aparece mais organizada. Mas a experiência organizada que aparece nas doutrinas filosóficas não é diferente da experiência espontânea que você tem na vivência de todos os dias. E o conteúdo explícito da afirmação filosófica, afirma também implicitamente a crença na realidade objetiva do mundo exterior. Daí ele diz assim: a filosofia segue assim, sem demasiado esforço, a dupla tendência do espírito a afirmar e a unificar. Quando ele diz afirmar, ele quer dizer o crer, simplesmente. Né? Quer dizer que, então, a filosofia tem um conteúdo positivo. Positivo quer dizer afirmativo. Ela coloca alguma coisa. Ela não está questionando, ela está colocando alguma coisa que ela acredita. Né? E nesta coisa que ela acredita, se um filósofo acredita que o mundo é assim ou assado, embaixo de todas as diferentes afirmações dos filósofos, tem uma afirmação subentendida que é comum a todos eles, que é a afirmação da existência do mundo exterior e da nossa possibilidade de conhecê-lo. Não é isso? E tendência do espírito a afirmar, portanto, a ser um espírito positivo e não apenas questionante ou crítico, tá certo? Ninguém pode viver só de crenças negativas, em alguma coisa você tem que acreditar. Né? Como dizia Einstein, até o sujeito que não acredita em nada precisa de uma garota que acredite nele. Né? Então, então a tendência a afirmar e também a tendência a unificar. Tá certo? Quer dizer, essa capacidade unificante, organizadora da razão é uma coisa que vai, mais tarde vai nos chamar a atenção por muito longo tempo. Quer dizer, há uma tendência a resumir, a você pegar a multiplicidade da experiência e reduzi-la a algumas fórmulas fáceis de guardar e repetíveis. Hein? Claro que nesse esforço as fórmulas obtidas são diferentes, quer dizer, cada um unifica diferentemente. Hein? Só que ele diz o seguinte: durante todo o tempo em que a tendência unificadora do espírito se exerceu episodicamente sobre unidades parciais, os sistemas filosóficos mais díspares puderam ser esboçados sem abalar profundamente a serenidade do realismo antigo. Ou seja, enquanto os filósofos estavam especulando sobre realidades parciais, tá certo? Essa especulação, por mais variados que fossem os seus variados e intercontraditórios que fossem os seus resultados, não chegava a criar uma dúvida sobre a possibilidade do conhecimento humano. Ou seja, estavam todos sentados sobre a mesma certeza confiante na possibilidade de conhecer um mundo objetivo. Mas veio um momento em que, acima das unidades secundárias, se destacou a unidade primordial universal do ser. Ou seja, no seu esforço de unificar a experiência e de expressá-la em fórmulas simplificadas e repetíveis, aconteceu que os filósofos produziram duas fórmulas completamente antagônicas. Porque a noção do ser, explica ele, ela se referia a duas coisas diferentes. Por um lado, a multiplicidade das experiências, a multiplicidade dos objetos colocados aos sentidos na sua mutação permanente. E, por outro lado, se referia também a uma suposta unidade imutável que estaria por trás de tudo isso. E ele, então, coloca as formulações de Heráclito e Parmênides. Tá certo? Ora, os textos que sobraram de Heráclito e Parmênides são muito curtinhos e vocês podem facilmente... Não? Em qualquer dicionário de filosofia, vocês pegam lá as fórmulas chaves, tá certo? Que expressam essas impressões desses dois filósofos. Quer dizer, um impressionado pelo constante fluxo das aparências. Nada fica como estava. Né? Como diz ele, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Quando você entra, de novo, aquela água já passou. Né? E a água já passou e também já levou uma parte do fundo do rio, e as coisas que estavam lá já não estão mais, já outra terra que tem ali. E ao passo que Parmênides dizia, óbvio também, o que é, é, o que não é, não é. Isso é uma coisa é real, é verdadeira, ela é. E se ela não é, ela não é. Quer dizer, não existe um intermediário entre ser e não ser. Ora, essas duas impressões, elas são bastante óbvias, de certo modo. Né? Como se estivessem olhando, vamos dizer, dois níveis de experiência. Um, a aparência imediata, que é de fato mutável com o ambiente. E outro, a condição de estabilidade que é preciso haver no fundo para que essas coisas possam ser ditas existentes. E aí começa, vamos dizer, o debate. Platão vai mais tarde... Aqui está uma referência implícita aqui a Platão, porque Platão vai partir... Platão não, Sócrates, na verdade. Né? Sócrates vai partir desta contraposição entre Heráclito e Parmênides e vai resolver este problema a seu modo. Como é que ele vai resolver? Ele vai dizer, olha, existem dois planos de realidade. Os dois são verdadeiros, cada um a seu modo. Você tem o mundo das aparências sensíveis e você tem o mundo dos arquétipos, que são, vamos dizer, os esquemas eternos, tá certo? Que permitem que essas coisas sejam o que elas são. Quer dizer, por exemplo, você vê dois elefantes, tá certo? E sabe que eles são elefantes, é porque algo eles têm em comum. E esse algo que eles têm em comum, o que, que é? É o esquema da espécie. É certo? Hoje nós sabemos que esse esquema da espécie é transmitido pelo ADN. Né? Então ele é uma realidade, ele não é uma ideia no sentido moderno. O pessoal usa o termo ideias platônicas, né? É um pouco enganoso, porque ideia para nós é uma coisa pensada, mas o mais certo seria formas ou até fórmulas, né? Quer dizer, as fórmulas dos entes são mais duradouras do que os próprios entes. Senão não poderia haver dois entes da mesma espécie. Ou, dito de outro modo, as espécies são mais duradouras do que os entes. Um ser humano dura aí 90, 100 anos, tá? Chegar muito, 120 anos. Mas, e a espécie humana? Dura, né? Não sei quantos milênios. Então... Se você olha para um desses níveis, você percebe a multiplicidade mutável. E se você olha para o outro, você percebe uma estabilidade, uma permanência. Então, Sócrates trata de articular a permanência com a mutabilidade, tá certo? Através justamente do processo dialético que, partindo das experiências sensíveis, busca os seus arquétipos no fundo. Nós vamos ver isso com calma mais tarde, né? Note bem que eu estou dando tudo isto aqui ainda não é uma aula de filosofia. Isso aqui é uma aula sobre a leitura de textos filosóficos. Quer dizer, ainda estamos na parte, nas preliminares técnicas do estudo da filosofia e ainda não vamos colocar a mão na massa. Quer dizer, não estamos discutindo ainda estes problemas. Tá certo? Então, eu estou apenas usando esses problemas como amostra de alguns procedimentos que você tem que fazer quando lê um livro de filosofia. Então, daí mais tarde, em seguida, ele menciona Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, né, que cria mais desconforto ainda na razão espontânea, porque ele joga na cara os paradoxos, né, o famoso paradoxo da flecha. Em cada momento a flecha está no lugar onde ela está e não em outro. Então, como é que você vai dizer que a flecha se move? É isso. Então, se a flecha está aqui, ela não está ali. Quando ela está aqui, ela está aqui. Não. Nós hoje entendemos que esses paradoxos são esquemas lógicos, né, onde... a forma da contradição lógica é jogada contra a realidade das impressões. Quer dizer, você está raciocinando contra aquilo que você está vendo. E existe, evidentemente, um elemento de artifício, um elemento de truque nesses paradoxos. Mas eles, de fato, eles não são fáceis de você desmontar. Não é isso? Diz ainda que esse escândalo da razão era ainda agravado pela impressão que era criada pela multiplicação dos sistemas cosmológicos diferentes. Tá certo? E esses sistemas cosmológicos diferentes, o que havia de comum entre eles é que todos buscavam um elemento de base do qual tivesse surgido a multiplicidade dos seres. Então, uns diziam que o elemento originário era o fogo, outros que era a água, outros que era o tal do aperum, quer dizer, o indefinido, e outros ainda apelavam à ideia dos átomos. Ou seja, estavam todos buscando uma fórmula unificante, uma fórmula única, da qual tivesse podido surgir, por processo enormemente complexo, a multiplicidade das coisas. Muito bem. A hora que vocês tiverem preenchido de conteúdo, sabe, o que dizia Heráclito, o que dizia Empédocles, de onde surgiu a crítica do conhecimento, por que, do ponto de vista moderno, o desinteresse dos gregos pelo problema do conhecimento parece estranho, tá certo? E assim por diante, então vocês terão montado aqui o problema. Né? O problema é como a dúvida quanto à possibilidade do conhecimento, possibilidade e eficácia do conhecimento apareceu no mundo grego. Né? Quando nós dizemos que os primeiros filósofos não se interessavam por isso, está subentendido que a partir de um certo momento os outros começaram a se interessar. E começaram a se interessar por quê? Porque houve uma acumulação de dúvidas. Isso. Quando os filósofos, partindo do legado dessas cosmogonias antigas, né, criavam as suas fórmulas explicativas, num primeiro momento isso não suscitava grande dúvida para eles, mas como começam a aparecer várias explicações opostas, e como a própria noção do ser tem dentro de si essa contradição, o ser se refere ao mesmo tempo ao mutável e ao imutável, então chegou uma hora que isso tinha que, vamos dizer, explodir numa tomada de consciência de que o conhecimento era algo problemático. E essa tomada de consciência parece muito clara em Sócrates. Não é isso? Então, este é o drama que está sendo montado aqui. Porém, embaixo desse drama, existe um outro mais profundo. Tá certo? Que se vocês fizerem esse trabalho que eu estou dizendo, vocês mesmos vão perceber, mas que eu vou adiantar aqui o expediente. Esse drama mais profundo não está expresso neste texto. Ele está, de certo modo, subentendido. É que todas estas dúvidas que surgem, elas surgem no plano da razão refletida. Aquela que se expressa verbalmente em fórmulas. Não surge no plano da razão espontânea. Então, o que é a razão espontânea? Lembre-se aquele exemplo das pilhas de baralhos. A razão espontânea é aquela que resolveu o problema antes de que você tivesse tempo de resolvê-lo no plano da razão refletida. A razão refletida, ela conserva os dados da experiência em esquemas e em seguida manipula esses esquemas e os articula de uma certa maneira para chegar a uma solução. É isto? Ora, a razão espontânea já tinha feito a mesma coisa de maneira muito mais rápida, lidando não com símbolos acumulados na memória, mas com os próprios dados da experiência imediata. Vocês lembram disso? Você vira, os vários conflitos filosóficos que aparecem, as várias oposições filosóficas que aparecem, são sempre entre fórmulas da razão refletida. Porque no plano da razão espontânea, simplesmente não é possível que a experiência que todos esses filósofos tivessem da realidade fosse tão diferente assim. O próprio Heráclito dizia, os homens despertos estão todos no mesmo mundo, enquanto os homens adormecidos vão cada um para o seu mundo. Ora, qual é a conclusão imediata que nós tiramos disso aqui? É que no plano da razão espontânea estão todos no mesmo mundo, mas no plano da razão refletida, que é onde surgem as doutrinas filosóficas, eles podem estar todos dormindo. Está entendendo? Isso quer dizer que as disputas filosóficas, né, se dão entre homens adormecidos, que estão vendo as coisas cada um a seu modo. Mas todos eles partiram de uma apreensão única da realidade. Só que essa apreensão não consegue se expressar verbalmente de modo direto. Quando ela vai se expressar, ela passa por uma transformação no plano da razão refletida. E essa transformação, por assim dizer, a deforma, a limita, a recorta e produz uma expressão que é insuficiente e que pode ser contrastada com outras impressões totalmente diversas. Ora, é da tradição dos estudos filosóficos, pelo menos a partir de um certo momento, sobretudo a partir do momento em que surge o problema crítico, com Descartes, Kant, etc., etc., é da tradição filosófica colocar o conhecimento espontâneo em dúvida e colocá-lo num plano inferior ao do conhecimento crítico e refletido. Nesto. Mas quando nós olhamos este desenvolvimento à luz da sentença de Heráclito sobre os homens despertos e adormecidos, nós vamos chegar à conclusão que, bom, eu creio que eu sou o único que chegou até hoje. A sucessão das doutrinas filosóficas é uma sucessão de sonhos. E nós só podemos compreendê-los se nós baixarmos um pouco o nosso nível de enfoque e tentarmos aprender as coisas no nível da razão espontânea. Ou seja, a filosofia exerce o seu poder de análise crítica sobre os produtos da razão espontânea. Ou seja, exerce essa análise com instrumentos que a própria razão reflexiva criou. Não é isso? O que aconteceria se, em vez de fazer isso, nós simplesmente buscássemos instrumentos para deixar que a razão espontânea falasse? Ora, por exemplo, entre Parmênides e Heráclito, é lógico que Parmênides, quando olhava o mundo físico, ele via o mesmo fenômeno de mutabilidade que Heráclito enxergava. No entanto, ele afirmava a imutabilidade do ser. E também é lógico que Heráclito, ao dizer que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, ele sabia o que havia de paradoxal nesta afirmação. Porque se nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, nós não podemos pronunciar esta frase duas vezes com o mesmo sentido. Então, cada um dos dois estava consciente da relatividade daquilo que ele afirmava. E, no entanto, continuava apegado à afirmação unilateral. Mas essas duas afirmações unilaterais, elas no plano da razão espontânea não apareciam como unilaterais, elas apareciam como absolutamente inseparáveis. Ou seja, na realidade da experiência espontânea, o elemento mutável e o elemento imutável estão lá igualmente presentes. É como se nós disséssemos que a razão espontânea ela sabe a articulação das visões de Parmênides e Heráclito, ela apenas não consegue dizê-la. Está entendendo? O que é que vai fazer Sócrates em seguida? Sócrates vai retornar à razão espontânea através do processo da anamnese. Quer dizer, por trás dessas suas opiniões e ideias, doutrinas, existe algo que você já sabe. Este algo já está dado na razão espontânea. Está entendendo? Quer dizer, é uma espécie de conhecimento inconsciente. Quer dizer, inconsciente do ponto de vista da razão refletida. Nós vimos no exemplo do baralho que aquela operação inicial ela não é inconsciente totalmente. Se fosse inconsciente, você não pegaria o resultado dela. Ela é apenas muito rápida. Né? Então, você vê que já no início da filosofia grega, né, houve essa descoberta das visões opostas e alternativas que podem surgir no plano da razão reflexiva. Ou seja, das imagens conservadas na memória e transformadas em conceitos, podem emergir conclusões absolutamente contraditórias. Mas a experiência que deu origem a isso permanece unificada e coerente o tempo todo. Ou seja, é como se nós disséssemos, esses filósofos, quando eles entram em conflito com suas diferentes opiniões, eles sabem que há uma solução e que a solução já estava lá no início. Ela apenas não tem voz. O que, que vai fazer Sócrates? Vai escavar por trás das opiniões, né, para fazer com que aquela razão espontânea fale. Quando ele, no diálogo Menon, ele interroga o escravo, para que o escravo lembre algum conhecimento que ele já tinha, ora, onde estava este conhecimento? Ele estava na razão espontânea, esse conhecimento já estava operando no plano da razão espontânea. O que faltou para que esses primeiros filósofos, Heráclito, Parmênides, etc., etc., percebessem isso e percebessem que havia uma articulação entre essas duas doutrinas diferentes? Faltou o seguinte: eles examinaram diretamente o mundo, sem examinar o que eles tinham feito com o mundo. Note bem que Sócrates, ele examina o próprio processo do conhecimento, mas não o examina do ponto de vista crítico, como se fará mais tarde. Ele o examina do ponto de vista anamnético. É? Lembre-se de como você chegou a essa conclusão e lembre-se do material inicial do qual você partiu para chegar a essa conclusão. Ou seja, a conclusão ela tem que estar subordinada, vamos dizer, à experiência dada na razão espontânea, e não ao contrário. Ao longo da história da filosofia, você vai ver que a tendência, vamos dizer, a depreciar a razão espontânea sempre foi compensada, de algum modo, em outros filósofos, pela afirmação do valor do que eles chamavam de senso comum, como, por exemplo, Thomas Reid. Há muitas coisas que todos os homens sabem sem que ninguém lhes tenha ensinado. Isso é o senso comum. A expressão razão espontânea é mais exata do que senso comum. Porque senso comum, se você fala comum, você está dizendo que é, vamos dizer, uma coisa quantitativa. Né? E ela é legitimada pelo número das pessoas que compartilham dessa crença. Agora, se você diz razão espontânea, não. Isso é em cada um. Pegando um mesmo indivíduo, ele tem a razão espontânea, tem a razão refletida, assim como o mesmo indivíduo tem, vamos dizer, a dupla operação que ele faz em cima das cartas de baralho. Primeiro, a operação na qual ele pensa com as mãos e outra na qual ele pensa com símbolos criados na sua própria mente. Tá certo? Então, você vê que este aqui, vamos dizer, é todo o drama que está montado aqui. A maneira de você ler o texto de filosofia é transformá-lo, você colocar nele os elementos faltantes de tal modo que daí ele possa ser lido como se fosse um texto de ficção. E, portanto, ele se transformar num sonho acordado dirigido. A hora que você transformou o texto filosófico num sonho acordado dirigido, aí você entendeu. Está entendendo? Não dá para você fazer isso espontaneamente num primeiro momento. Por quê? Porque O texto filosófico, ele não é feito, vamos dizer, com palavras que expressam diretamente as experiências dos sentidos, mas com termos já conceitualmente elaborados, que estão muito longe da experiência originária, mas que têm a vantagem de ter um significado mais ou menos estável, permitindo a unidade da discussão. Em segundo lugar, ele sempre tem a referência histórica. Não é isso? Então, por exemplo, para você ler um romance de Balzac, você não precisa ler os outros romances de Balzac. Para você ler um texto filosófico, você precisa ler os outros textos filosóficos. Essa é a diferença. Mas na hora que você os leu e preencheu dos elementos, por assim dizer, eruditos faltantes, aí você tem que fazer a segunda leitura, não é isso? Que dramatizará aquilo e fará daquilo um sonho acordado dirigido. Ou seja, você vai revivenciar a experiência de Heráclito da mutabilidade. Você olhará o mundo e verá como tudo está permanentemente em movimento e em transformação. Você notará como o seu próprio corpo não para. Está sempre algum processo está se desenrolando dentro dele e a sua mente está permanentemente em fluxo. E você fará essa experiência. Em seguida, você fará a experiência contrária. Você tentará suprimir a realidade do ser e você vai ver que não é possível. Você tentará conceber o nada e você verá que não tem nada. Você verá que o ser é e o não ser não é. Mas você tem que fazer isso, não é no plano conceitual, você tem que fazer com a sua imaginação. Você tem que revivenciar, como você revivencia as imagens de um drama de teatro, de um filme. Você tem que experimentar, fazer essas duas experiências. Em seguida, você tem que lembrar que essas duas experiências diferentes surgiram de um fundo de experiência comum. Quando você afirma a presença da realidade, a presença do ser, tá certo? Você ainda não o separou em mutável e imutável. Você vai perceber que mutável e imutável são conceitos que você lança sobre o ser. Ele por si não sugere nenhuma contraposição entre uma coisa e outra. Ao contrário, você vê que, por exemplo, para que uma coisa mude, é preciso que outra não mude. As folhas da árvore são balançadas pelo vento, por quê? Porque a árvore não é. Não é isso? E se o vento mudasse, se o vento parasse de soprar, as folhas não seriam balançadas. Então você vai primeiro fazer a experiência de Parmênides, depois a experiência de Heráclito, e depois você vai baixar no fundo, ver a experiência da razão espontânea. A razão espontânea não problematiza nada. Ela recebe o mundo. Ela não o analisa. Ela recebe e aceita, por assim dizer. Ora, na experiência da razão espontânea, o aspecto de mutabilidade, os aspectos de mutabilidade e permanência aparecem como absolutamente inseparáveis. Você não pode, de maneira alguma, ter a mais mínima experiência imaginativa, muito menos sensorial, de um mundo onde tudo seja absolutamente estático ou de um mundo onde tudo seja esteja absolutamente em fluxo. Não existe nenhuma coisa nem outra. Na realidade das coisas, na realidade da experiência humana, mutação e permanência aparecem magicamente unidas, inseparáveis. Nós não temos explicação para isso. Mas isso é a realidade. Então, quando é que os filósofos erram? Eles erram quando eles sobrepõem a explicação à própria realidade explicada. Está entendendo? Claro que essas primeiras cosmologias gregas, elas são todas erradas, quando consideradas separadamente. Mas quando você as junta, dá tudo certo de novo. como fez, como, por exemplo, quando Sócrates junta Heráclito e Parmênides. Está entendendo? Então, esta experiência de você reviver experiências parciais que estão expressas em doutrinas filosóficas. E, em seguida, você ir para um nível mais profundo, onde a realidade se apresenta a você sem as diferenciações que aparecem nas discussões filosóficas, e você vê que é nesta realidade muda que está a solução dos problemas verbalmente expressos. Né? Este é o grande exercício da filosofia. De modo que, muito bem, insisto, isso ainda não é uma aula de filosofia, é uma aula sobre a técnica da leitura dos textos filosóficos. Né? Nós não estamos ainda, não quero ainda discutir a matéria deste problema. Né? Eu só estou ensinando vocês a preencher de conteúdo existencial vivo o que você está lendo nos textos filosóficos. Se você não faz isso, você não leu absolutamente. Claro, com trabalho imaginativo espontâneo, todo mundo faz enquanto está lendo. Né? Faz, mas esquece. Aquilo passa. E você fica somente com os produtos da razão refletida na cabeça. E daí começam a surgir perguntas e dúvidas e contradições aparentes, etc, etc. Eu noto isso, sobretudo, nas perguntas que aparecem. Praticamente todas as perguntas e dificuldades que surgem no início do estudo filosófico são por causa disso. Quer dizer, você confiou demais na razão refletida. Está entendendo? E, às vezes, você está com uma contradição. Você sabe que tem solução essa contradição. Você só não sabe onde está. Então, você pergunta para mim. Né? Eu digo, eu posso te explicar. Mas, se você prestar um pouco mais atenção, você vai ver que você já sabe a explicação. É que a explicação verdadeira que está dada na própria realidade, ela não tem voz. A razão espontânea não fala. Ela é uma percepção. Ela é uma percepção da articulação, da razão que está embutida na própria, no próprio tecido da realidade. Então, para você verbalizar isso, bom, você precisaria ser o verbo divino. Você não consegue. Então você só consegue verbalizar o quê? Aquilo que você mesmo pensou. Nós não conseguimos dizer o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós experimentamos. Não, nós temos que transformar isto em símbolos, vamos dizer, em esquemas da memória, e os esquemas da memória são transformados em conceitos verbais, e aí você fala. É? Ou seja, nós só falamos o que nós pensamos, nós não falamos o que nós percebemos. E este é o grande problema humano. A vantagem é o seguinte: por trás do que eu penso está o que eu percebo. E por trás do que você pensa está o que você percebe. Nós falamos coisas diferentes, mas nós percebemos a mesma. Por quê? Porque nós estamos realmente no mesmo mundo. O simples fato de eu falar com uma pessoa já subentende que eu estou no mesmo mundo que ela e que nós temos a experiência em comum. Não é isso? Então, se nós prosseguirmos a discussão somente com base no nosso pensamento, a dificuldade vai ser muito grande e provavelmente não vamos chegar a conclusão alguma. Mas se nós formos capazes de recuar para o fundo de experiência que nos é comum, nós vamos provavelmente saber do que nós estamos falando. É por isso que também que entre, quando Santo Agostinho diz aquele negócio do tempo, quando não me perguntam eu sei, quando perguntam eu não sei mais, isso acontece não só dentro de um cérebro humano, mas acontece entre pessoas. É? Que quando você não discute certos assuntos com elas, você se entende perfeitamente. Quando começa a discutir, não entende mais. Por que que isso acontece? Porque a sua razão reflexiva não funciona na velocidade e com a eficácia da razão espontânea. Então, qual é o segredo? Se nós tentarmos explicar tudo bonitinho, tudo certinho, tudo com conceitos estabilizados, nós vamos nos prender no plano da razão reflexiva. E vamos perder contato com a razão espontânea, que é o plano no qual nós nos entendemos uns aos outros. Está entendendo? Ora, o único meio de expressão que nós temos, vamos dizer, da experiência espontânea, é a expressão analógica e simbólica através da linguagem poético-literária. Não há nenhuma outra. Né? E a expressão poético-literária tem uma característica seguinte, que os significados nela não se estabilizam. Eles estão continuamente movendo conforme o contexto e conforme o momento da leitura. Se eu leio num momento, eu percebo de uma certa maneira, se eu leio do outro, eu percebo de uma outra. Mas eu sei que eu estou me referindo sempre à mesma coisa. Esta riqueza de possibilidades, tá certo? E esta sutileza semântica da linguagem literária é o único meio de acesso que nós temos a uma comunicação sobre a experiência. As outras linguagens, linguagem filosófica, científica, não descrevem experiência. Ela só fala dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos não são a realidade. Os nossos pensamentos são coisas que nós criamos e que, idealmente, representam a realidade, mas representam a realidade só para quem nos entende e teve a mesma experiência que nós e, portanto, reconhece aquilo do qual nós estamos falando. É isto? Ora, esse reconhecimento, ele depende do quê? Da riqueza e flexibilidade da linguagem de cada um. Depende da compreensão linguística de cada um. Se o vocabulário do sujeito é pobre, a sua capacidade de elaboração verbal é deficiente, como é que ele vai poder, dizer, por trás das pobres criações da minha razão reflexiva, saber a que experiências eu estou me referindo, e como é que ele vai poder, por trás da diferença entre os nossos discursos, captar a unidade da realidade sobre a qual nós estamos discorrendo? Ele não vai poder fazer isso. É por isto mesmo que o aprendizado da literatura, das letras, é o primeiro aprendizado humano. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, você pode ser um sujeito muito inteligente sem saber fazer contas. Ora, Isaac Newton e Albert Einstein não sabiam fazer conta. Alguém tinha que fazer as contas para eles. Mas ninguém vai dizer que eles não tinham inteligência verbal. Então, a capacidade de percepção, todos nós temos. A razão espontânea, todos nós temos. Muitas pessoas que no plano da razão reflexiva não são grande coisa, tá certo? São muito boas no plano da razão espontânea. E a gente vê isso pela adequação entre as ações delas e a realidade. É isso? Então, por exemplo, às vezes não são nem pessoas, até animais têm isso. É isso? Uma vez eu estava conversando com um jogador de polo, e ele me disse assim, então, quem joga não é eu, é o cavalo. É ele que sabe onde está a bola, eu nunca sei. Tá certo? Então, fica até o animal pode ter isso, até certo ponto. É uma forma de razão espontânea, o cavalo tem. Mas, já falamos aqui da diferença entre humano e animal nesse aspecto, né? Mas a razão reflexiva, ela é um produto cultural altamente deficiente. Tá certo? E ela só funciona se estiver baseada em duas coisas. Primeiro, a riqueza verbal de cada um. E segundo, a razão espontânea. Na verdade, são três etapas. A riqueza verbal, o universo de símbolos conservados na memória e, por baixo disso, a experiência da razão espontânea. Aí sim é que nós nos entendemos. Ou seja, nós nos entendemos não por causa da eficácia e clareza das nossas explicações, mas por causa da comunidade de experiências que nós temos no plano da razão espontânea. A qual experiência? Não chega a ser expressa, ela é no máximo insinuada. Então, isso quer dizer que se o sujeito não tiver, vamos dizer, uma compreensão suficiente da linguagem, das sutilezas da linguagem, das infinitas sutilezas da linguagem, tá certo? Ele vai tentar resolver tudo no plano da razão reflexiva, e é claro que só vai chegar a contradições. Porque a razão reflexiva é apenas o que você constrói com seus próprios pensamentos. Ela, na verdade, ela te afasta do mundo. Quando você fala, nós funcionamos aí por abstração, abstração é separar uma coisa da outra. Quer dizer, a razão reflexiva é um instrumento absolutamente necessário, tá certo? Porque sem ele você não conseguiria sequer expressar, vamos dizer, as suas experiências não poderiam jamais entrar no tecido da experiência comum. Tá certo? Mas, por outro lado, é uma coisa muito perigosa, porque ela te fecha para a experiência real e te encerra dentro da experiência pensada, puramente pensada. Não é isso? E, mais ainda, ela tende a funcionar de maneira lenta, travada, extremamente problemática. Como você viu no caso do baralho, né? Onde a razão espontânea resolve o problema imediatamente, a razão reflexiva leva 10 vezes mais tempo. E, quando ela resolve, ela ainda não tem certeza. Ela fica em dúvida, né? Isso quer dizer o seguinte: nós não podemos nos livrar da razão reflexiva, nós precisamos dela. Mas nós devemos policiar o funcionamento dela. Quando ela começa a ir parar muito longe da razão espontânea, manda parar. Agora, todo o nosso sistema educacional, tá certo? Nos induz a esquecer a razão espontânea e a excitar a razão reflexiva o tempo todo. Então, ao ponto de que as pessoas preferem um erro que elas possam expressar verbalmente a uma verdade inexpressável. Mais ainda, preferem errar junto com os outros do que acertar sozinhas. Então, é esse exatamente o procedimento contrário ao do que eu estou tentando ensinar aqui. Vale mais você entender uma coisa realmente que você não possa explicar para ninguém do que você conseguir explicar para todo mundo e convencer todo mundo de uma coisa que está totalmente errada. Ora, a facilidade com que ideias erradas se espalham na sociedade, você já conhece, todos vocês têm experiência disso. Não só ideias erradas, mas mentiras cabrosas. Porque aí você está lidando o quê? No plano do domínio verbal que uma pessoa tem sobre outra. Tem gente que fala melhor, ou fala mais rápido, ou fala mais, tá certo? E que usa recursos cênicos mais persuasivos e todo mundo entra naquilo. Não é isso? O número de mitos, lendas e absurdidades nos quais se baseia a opinião pública hoje é uma coisa absolutamente assombrosa, assombrosa, assombrosa. As pessoas acreditam em cada coisa, que eu digo, mas é tudo história da carochinha. Né? Então, principalmente as crenças que as pessoas têm no que diz respeito ao que é científico. Coisas que as pessoas acreditam que são verdades científicas comprovadas. Praticamente tudo o que o cidadão comum acredita que é verdade científica comprovada não é nem verdade, nem científica, nem comprovada. Frequentemente é o contrário do que foi comprovado. E quando nós pegamos o material mesmo da ciência, a documentação, e vemos o que de fato foi discutido, qual foi a conclusão real, às vezes é uma coisa de você cair de costas. Porque é tão contrário à crença comum. Quer dizer, isso é uma experiência que vocês sabem. Vamos dizer, algumas dessas falsidades circulantes, vocês já perceberam que são falsidades, mas tem muita que está na sua cabeça ainda que vocês nem suspeitam. Veja, o aprendizado da filosofia é um aprendizado de você se tornar independente, mais independente intelectualmente do seu meio social, quer dizer, da sua cultura em particular, através da abertura a outras culturas de outras épocas, tá certo? E através da abertura à realidade que se apresenta na razão espontânea. Quer dizer, muitas comunidades humanas, elas são como se fosse uma conspiração contra o universo. É como se assim, juntasse 10 pessoas e disseram, olha, agora por dentro nós só vamos acreditar no que nós falamos. Tudo o mais para nós é duvidoso ou é falso. Não é isso? Então, passa a existir para elas só aquilo que é patrimônio cultural reconhecido. E o resto, o universo se dane. Tá certo? Então, o aprendizado da filosofia é o contrário. Você vai criar uma cumplicidade com o universo. Uma cumplicidade com a realidade que se apresenta na razão espontânea. E vai ser fiel a ela. Mesmo quando todo mundo diga o contrário. É claro que nós aqui, vocês, têm a sorte de vocês poderem fazer isso também em comunidade. Vocês têm colegas, têm até grupos que se reúnem para assistir essa aula. Né? Hoje um deles ia transmitir a imagem, infelizmente não conseguiu uma transmissão boa, mas vamos ver se na próxima conseguimos. Então vocês estão fazendo isso em comunidade, vocês não estão sozinhos. Tá certo? Mas vocês imaginam como Sócrates ficou na hora que ele começou a perceber essas coisas. Começou a perceber umas obviedades que todo mundo negava, que todo mundo acreditava o contrário. E pela idade relativa em que ele começa o seu ensino público, você vê que durante muito tempo ele conservou aquelas coisas para si. Quando aparece Sócrates nos diálogos platônicos, ele já é homem feito, ele tem uns 50 anos, uma coisa assim. Não é isso? Quer dizer, e ele não descobriu aquelas coisas naquele momento, ele já sabia antes. Então, quer dizer, houve um período, né, em que Sócrates dialogava com o universo sobre coisas que ele não poderia dialogar com as outras pessoas. Para dialogar com as outras pessoas, ele teve que criar um método para tornar gradativamente compreensível para aquelas pessoas as percepções que ele tinha tido, por assim dizer, pelas costas delas, sem que elas soubessem nada daquilo. Tá certo? Então, quando eu insisto, vamos dizer que o aprendizado literário é o primeiro, e na verdade é o único que interessa, porque se você tiver esse, o resto você aprende sozinho. É o seguinte, compreender a linguagem humana com todas as suas sutilezas, as suas nuances, como, vamos dizer, uma experiência viva de intercâmbio com outras pessoas. Não como transmissão de conteúdos catalogados, dicionarizados e informatizáveis. Então, se você pegar os conceitos usados numa ciência, o ideal de uma ciência é estabilizar de tal modo os seus conceitos, os seus métodos, que um computador possa realizar o trabalho em lugar do ser humano. Só isso já mostra que tudo que nós chamamos de ciência é uma atividade intelectual inferior. Ela é automatizável, por exemplo. O ideal dela é tornar-se automatizável, graças a Deus, nunca consegue. Quer dizer, ainda é preciso uma dose formidável de inteligência para a prática das ciências. Por quê? Porque todas elas são imperfeitas. Porque se fossem perfeitas, era só informatizar tudo, transformar no plano de computador, o computador fazia as pesquisas seguintes. Quer dizer, reduzir tudo a um protocolo repetível é o ideal das ciências. Esse ideal não é atingível, graças a Deus. Porque se ele fosse atingido, a ciência destruiria a inteligência humana no mesmo momento. Entendeu? A ciência no sentido atual. Tá certo? E que, na verdade, é um conceito falso de ciência. Tá certo? Então, dito isto, vamos passar à segunda parte, que diz respeito justamente ao ensino literário, mas como pediram para fazer uma pausa, então vou fazer uma pausa de 5 minutos, tá bom? Vamos voltar. Então, já que estamos falando da educação literária, preciso levar em conta o seguinte. Os grandes momentos da literatura universal, eles só acontecem em meios onde a linguagem do escritor, do poeta, é mais ou menos a mesma linguagem da cultura inteira, da sociedade inteira. Apenas um pouco mais elaborada, ou muito mais elaborada, certo? Muito mais condensada e eficiente, por assim dizer. Não é? Isso quer dizer que o mundo imaginário do poeta, do escritor, não é muito diferente da imaginação do cidadão comum. É apenas, vamos dizer, mais rico e mais claro para ele. Né? É como se ele tivesse penetrado no mundo da razão espontânea, que é o mesmo, certamente é o mesmo nele e nos outros, com um pouco mais de atenção. Ou seja, enquanto a maior parte das pessoas, mas a razão espontânea vai funcionando e elas vão esquecendo os produtos da razão espontânea, tá certo? O poeta para mais um. O poeta, o filósofo, é a mesma coisa, deveria fazer isso, embora não faça na maior parte dos casos. Né? Ele se detém um pouco mais ali para fazer o exercício socrático de tomar consciência daquilo que você já sabe. Né? Então, se você remontar, por exemplo, a Europa do século XIII, você verá que o mundo de Dante ou de Santo Tomás de Aquino não é muito diferente do mundo do cidadão comum, do camponês medieval. Quer dizer, o que eles acreditam é mais ou menos a mesma coisa. Os seus sentimentos de base são mais ou menos os mesmos, tá certo? Apenas o sábio sabe mais. É esta a única diferença. Porém, quando você dá um salto para a poesia moderna, você vê que o mundo do Mallarmé ou até do T.S. Eliot pode ser absolutamente incomunicável ao cidadão comum. Quer dizer que a poesia se tornou hermética. Filosofia, então, nem se fala. Não é isso? Então, significa que existe uma cultura para a maior parte das pessoas e outra cultura para as pessoas de cultura. Então, é claro que os produtos, tanto da literatura quanto da filosofia nessas épocas, não podem ter aquela força imensa que tinha, por exemplo, as obras de Platão, ou o poema de Dante, ou o teatro de Shakespeare, né? Ou a filosofia de São Tomás de Aquino. Por quê? Porque você já não personifica uma cultura inteira, você personifica um grupo. E você fala a linguagem desse grupo. Tá certo? Ora, quer isso dizer que nessas épocas onde, vamos dizer, a cultura já não tem unidade, está tudo perdido, não dá para fazer nada? Claro que dá. Por quê? Porque a fragmentação, a ruptura nunca pode ser total. Porque por baixo de tudo existe ainda a razão espontânea. Nós vamos dizer que nessas épocas, nas épocas mais favorecidas, né, é como se a razão espontânea estivesse mais à mostra. As pessoas são mais sensíveis àquilo. Então, é por isso que quando o homem sábio fala, o poeta fala, todo mundo o entende de algum modo. Por quê? Ele está se reportando, vamos dizer, a experiências que as pessoas, no fundo, elas têm também. Tá certo? Ora, hoje em dia não apenas existe a ruptura entre a cultura dos homens cultos, a chamada cultura de massas, tá certo? Mas existe ainda um outro fenômeno no qual vocês têm que prestar muita atenção, porque isso define uma das condições básicas da nossa vida hoje em dia, que é o senso comum fabricado. É uma coisa que nunca existiu na história humana. É uma coisa que só começou a existir a partir do século XX. Você veja, quando, no século XII, XIII ou IX, né, o Papa dava uma ordem, emitia um decreto, quanto tempo levava para esse decreto chegar até o último padre que estivesse na região mais afastada? Levava anos ou décadas. Isso significa o seguinte, que o imaginário das pessoas, os seus sentimentos de base, quer dizer, a cultura da razão espontânea, por assim dizer, ou o senso comum, como chamaria o Antonio Gramsci, era de formação muito lenta. Levava gerações e gerações. Ninguém tinha controle sobre esse processo. Então, vamos dizer, o senso comum se desenvolvia ao fio da experiência real das pessoas. A partir da hora que inventaram um negócio chamado meios de comunicação de massa, isso quer dizer que um número reduzidíssimo de pessoas, de técnicos, é capaz de povoar o imaginário das pessoas com o que eles quiserem. E com um impacto muito maior do que qualquer experiência real terá. Vamos dizer, isto é uma das condições básicas que define a nossa vida hoje. E uma das consequências que, vamos dizer, para os estudantes de filosofia isso deveria ter é saber que nada que é crença comum pode ser aceito mais. Porque em tudo tem o dedo, vamos dizer, da fabricação do senso comum postiço. Tudo. Isso quer dizer que, de certo modo, voltamos a uma situação quase primitiva, no qual nós temos que elaborar nossos próprios símbolos a partir da experiência real. E a cultura está nos ajudando muito pouco a fazer isto. Pelo menos a cultura de massas. Ora, é muito fácil a gente ficar revoltado com a cultura de massa e falar mal dela, tá certo? Mas nós temos que entender também que ela é um elemento absolutamente necessário para a economia moderna. A economia moderna, a partir do surgimento do processo de produção capitalista, ela, como dizia Karl Marx, ela liberou forças produtivas imensas que a humanidade jamais conheceu. Tá certo? E ela melhorou assombrosamente a vida das pessoas. Quer dizer, não há comparação entre a condição material de uma pessoa sob o capitalismo e qualquer dos séculos anteriores. Então, é claro que nós não podemos desistir disto. Tá certo? E é claro também que dentro do processo de produção capitalista, a velocidade das transformações econômico-sociais é tal, né, que é impossível você esperar unificar mais ou menos a sociedade mediante aquele processo, vamos dizer, de formação espontânea do senso comum como havia antes. Não dá tempo. Quer dizer que se não houver, vamos dizer, um elemento como a cultura de massas que cria um imaginário para as pessoas, vamos dizer, então a sociedade vai se desintegrar muito rapidamente. Então, o que aconteceu? Existe essa integração forçada, por assim dizer. Tá certo? Integração fabricada pela classe, vamos dizer, dos publicitários, dos intelectuais, dos jornalistas, dos cineastas, do pessoal de teatro, cinema, etc, etc, etc. Tá certo? Então, nós não podemos dispensar a cultura de massas. Mas é claro que nós que estamos estudando e que pensamos um pouco a mais longo prazo, tá certo? Nós não temos por que aceitar que a situação social momentânea, ainda que inevitável naquele momento, deva durar para sempre, tá certo? Ou tenha um valor de autoridade no qual nós devemos todos confiar. Tá certo? Então, nós podemos pensar outras alternativas. Tá certo? Quer dizer, nem tudo tem que ser do jeito que está sendo. O que está sendo agora foi uma solução, vamos dizer, encontrada, mais ou menos a toque de caixa, para uma situação criada pelo desenvolvimento da economia. Não é necessariamente o que é melhor para os seres humanos e não é a única maneira de fazer as coisas. Pode haver outras alternativas. Sobretudo, pode haver outras alternativas para nós. Ora, nenhum ser humano pode aprender tudo por experiência própria. Nós sempre dependemos do legado da cultura, né? No entanto, se o legado da cultura se torna duvidoso, problemático, ou até destrutivo, o que nós podemos fazer? Bom, nós podemos simplesmente nos desaculturar. Nós não vamos renegar este material que nós estamos recebendo, mas nós vamos ampliar o nosso campo de referência, né, para aprender com pessoas de outras épocas, outros lugares, outras situações sociais, e podemos ter meios de comparação. E saber, vamos dizer, para que nós possamos ter um repertório de alternativas um pouco maior e possamos saber que as coisas não têm que ser necessariamente do jeito que está sendo agora. Né? Então, esse processo de desaculturação, longe de isolar você do meio social, quer dizer, você não vai rejeitar a cultura de massa que está aí, você vai aceitá-la como ela vem, tá certo? Você vai simplesmente colocá-la dentro de um campo de referência maior, onde você possa fazer escolhas. É isso? Então, você vai deixar de ser, como já expliquei na outra aula, quer dizer, o seu diálogo já não vai ser mais somente com o meio social imediato ou com a cultura que chega até você, mas vai ser com todos os homens de todas as épocas e lugares, representados pelos seus tipos mais notáveis, que deixaram obras dignas de ser conhecidas ainda hoje. Tá certo? Então, o que nós vamos procurar é aquilo que os escolásticos diziam assim: em vez de você acreditar somente naquilo que as pessoas do seu meio acreditam, da sua sociedade acreditam, nós vamos buscar aquilo que, diziam os escolásticos, todos, sempre e em toda parte acreditaram. Aquilo que é crença comum da humanidade. De certo, isso é muito mais poderoso que a crença comum da sua sociedade, com condição de que você o conheça. Então, logo você obteve esse plano de referência, você não está fora da cultura de massas, mas você está imunizado contra o que ela pode ter de incapacitante e de estupidificante. Que é o que interessa. O que interessa não é você lutar contra a cultura de massa. É uma coisa absurda lutar contra a cultura de massa. Você não pode lutar contra uma coisa que é absolutamente necessária dentro da economia. Veja que todos os críticos da cultura de massa sempre acabam criando uma cultura de massa pior ainda. Se você pega, por exemplo, esse pessoal esquerdista que fala da cultura de massa do capitalismo, diz: meu filho, mas o que é a cultura de massa do capitalismo comparado com o que é no socialismo? Onde é tudo uniformizado, né? E onde você, se vê uma mentira oficial, você não tem alternativa àquela mentira oficial. Aqui, pelo menos, você tem diversas mentiras diferentes. E você pode, pelo menos podia até um tempo atrás, está ficando mais difícil fazer isso, porque está centralizando e está uniformizando também. Mas, por exemplo, entre diversas propagandas enganosas de diversas marcas diferentes, você pode confrontar as mentiras umas com as outras e ver qual é que é a menos prejudicial. Não é isso? Então, os críticos da cultura de massa acabam criando uma cultura de massa infinitamente mais opressora. Tá certo? Então, não é isso que nós devemos fazer. Nós não estamos aqui a fim de criticar a sociedade, nós estamos apenas a fim de, como diz, nos preservar, a nós pessoalmente, dos seus efeitos intelectualmente daninhos. É só isso que nós temos que fazer. Tá certo? À medida que se amplie o seu campo de referência, à medida que você torne presentes esses elementos da grande cultura de outras épocas, você vê que a sua libertação da cultura de massa agora não é nem um pouco dolorosa, não vai te deixar num isolamento psicótico, não vai tornar você maluco, nada mais, pode fazer com que você tenha muitas ideias que ao seu meio social parecerão estranhas. E, ao mesmo tempo, quer dizer, qual seria a sua participação nesse meio social? Se você desejar a aprovação dele, você vai ficar numa situação muito difícil. Se você tentar virar as costas para ele, você vai virar um ermitão. Então, vai haver aí uma tensão entre você e o meio social. Tá certo? E essa tensão só se resolve no instante onde você entende que você está colocado neste meio social para ajudar outras pessoas e não para receber o que quer que seja. Você vai receber da cultura de outras épocas, não da sua cultura presente. É? Você não vai se alimentar da Folha de São Paulo, você não vai se alimentar da Rede Globo. Você não vai se alimentar da USP, que vai se alimentar de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Dante, de Goethe, de Shakespeare. Né? Tá certo? Você vai se alimentando do que houve de melhor, porque, no fundo, a cultura é isso, o que foi, Matthew Arnold dizia, o que foi feito de melhor pelos homens melhores. Né? Esta vai ser o seu campo de referência. E é a estes que você tem que prestar satisfação. Aos outros você não tem que prestar satisfação nenhuma, você pode ajudá-los. E se eles não quiserem ser ajudados, você os manda lamber sabão, porque você não vai perder nada, quem vai perder são eles. Então, você vai ter que ter uma atitude benevolente para com a sociedade, mas uma atitude ao mesmo tempo superior. Então, você vai estar como, vamos dizer, um bombeiro que está tentando tirar alguém de dentro do incêndio. E se a pessoa ficar brava com você, você dá uma porrada na cara, desmaia o sujeito e leva ele para fora. No dia seguinte ele vai te agradecer. Na hora ele pode ficar brabinho. Não é isso? Mas ele tem lá uma velhinha paralítica, né? Ela não quer sair da sua cadeira de roda e tal, fica brava, te esmurra a cara. O que você vai fazer? Concordar com ela? Não, você vai tirar ela no muque. Não é isso? Então, eu me lembro uma vez que um cachorro louco invadiu lá uma festinha de criança, a festa de uma vilinha. Né? Um parente meu tinha um cachorro chamava Caráter. E o Caráter pegou hidrofobia. E sumiu e voltou no meio de uma festa, era uma festa de São João, cheio de criançada ali na vila. Puta, mordeu todo mundo. Né? Pô, daí tinha que catar aqueles desgraçados para levar, para tomar a tal da vacina antirrábica, que é injeção na barriga, uma coisa horrorosa. Os meninos fugiam. Então o que a gente fez? A gente chamou a polícia para ajudar. Todo dia que né? Nós, mais um bando de polícia, catando os moleques, né? Para levar a força. Ninguém gostou, evidentemente, mas eu não ia perguntar se eles estavam gostando ou não. Aí você tem que fazer. Então, muitas vezes, do ponto de vista intelectual, nós estamos exatamente na mesma posição. Então, meu filho, eu vou dizer uma coisa aqui que você vai achar um absurdo, você vai ficar com raiva de mim, você vai me diagnosticar de psicopatologia, você vai fazer o diabo. Eu não vou nem ligar, porque eu não quero saber o que você pensa. Você é uma besta quadrada. Não está sabendo de nada, está chegando agora e eu sei o que eu estou fazendo. Então eu vou continuar falando aquilo. E você, que ficou tão brabinho no começo, passar 2 ou 3 anos você vai começar a pensar um pouco e vai ver que eu tinha razão. Isso já aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes, que já virou rotina. A mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês, à medida que vocês aprendem, então vocês vão criar umas opiniões que serão rejeitadas no seu meio. Se você quiser a aprovação dessas pessoas, elas vão te esmagar. Mas você precisa aprender a ter uma relação com elas, que é um tipo diferente do que você está acostumado a chamar de amor ou de afeição. Você está acostumado com uma afeição que é retribuída. Mas você pode ter uma afeição que não é retribuída, porque a retribuição seria demasiado miserável. Você diz, olha, meu filho, que eu vou te ajudar, eu não quero nada de você, porque tudo que você tem para me dar, para mim não significa nada. Tá certo? Então, aí você começa a ter amor ao próximo num nível um pouco superior. É o amor sem recompensa. E aí você está fazendo um trabalho divino. Entendeu? E isto é uma satisfação muito maior do que, vamos dizer, a afeição de todo o seu meio social. Espero que vocês me entendam. Quer dizer, essa é uma experiência que eu tenho com muita, muita frequência. Tá certo? Eu sei que eu estou tentando ajudar as pessoas e elas estão loucas da vida comigo. E, quando elas passarem a gostar de mim, não vai fazer a mais mínima diferença. Entendeu? É exatamente a mesma coisa. Porque não tem nada para me dar. Né? Então, eu estou fazendo isso. Por quê? Porque Deus mandou fazer isso. E não porque eu preciso da sua maldita amizade. Entendeu? Quiser ser meu amigo, ótimo, é bom para você. Se quiser ser meu inimigo, não vai fazer a mais mínima diferença. Todos vocês vão ficar na mesma posição mais dia menos dia. Se continuarem estudando e se fortalecendo, então você vai ficar exatamente nesta posição. E eu garanto para vocês que é muito melhor esta posição do que, né, a de um membro comum da sociedade que precisa ser aprovado por ela, etc, etc, etc. E também muito melhor do que a do marginal ermitão que está contra todo mundo. Tá certo? E também infinitamente melhor do que a do revolucionário que pretende mudar toda a sociedade. Aqui nós não pretendemos mudar toda a sociedade, nós estamos aqui ajudando pessoas. Quer dizer, podemos até ter uma ação transformadora dentro de pessoas, mas são indivíduos humanos. Tá certo? A nossa pretensão não vai até de reformar a sociedade inteira. Eu acho que ninguém tem capacidade de reformar a sociedade inteira. Todo mundo que tenta fazer só dá caca, você sabe perfeitamente disso. É isso. Quer dizer, quer um sujeito mais idealista do que Lenin, né? Ou Hitler, tem as ideias, ah, tem umas ideias incríveis aqui e tal, vamos aplicar isso aí a ferro e fogo para todo mundo. Tá? Fala, ninguém pode ter conhecimento a esta altura. Nós temos conhecimento suficiente para ajudar uma pessoa, um grupo. A sociedade inteira ninguém tem. Então, nós nunca somos superiores à sociedade. Nós podemos, vamos dizer, nos tornar independentes e imunes a certos males que tem nela. Tá certo? Mas algum serviço você vai ter que prestar a ela para justificar a sua existência. Tá certo? E você também não pode se colocar acima de todo o julgamento que todas as pessoas farão. Você vai se colocar acima de um certo tipo de julgamento, que é o julgamento a partir de estereótipos e de preconceitos, etc, etc. Mas também é só isso. Muito bem. Quando se rompe a unidade da cultura e os representantes da alta cultura já não têm mais a mesma linguagem das pessoas comuns, tá certo? Então acontece que a cultura, a alta cultura, tende a se tornar artificial, inteiramente desnecessária. Ela já não diz nada a ninguém. Como é que nós podemos corrigir isto? Nós podemos corrigir por quê? Primeiro, a ruptura nunca é total. Alguns elementos da antiga cultura unitária sempre permanecem. E segundo, se você estudar, você descobre como eram as coisas no tempo que a sociedade tinha uma cultura mais unificada, tá certo? E você pode falar às pessoas não para a consciência que elas têm no momento, mas para aquele resíduo de recordação ou de aspiração, tá certo? Que sobrou da herança histórica da cultura unificada. Então, isso quer dizer o seguinte: o cidadão de hoje ele pode ser uma mente totalmente deformada pela cultura de massas, tá certo? Mas é só a sua razão refletida que está deformada. A razão espontânea continua funcionando do mesmo modo. É claro que as pessoas podem estar, vamos dizer, tão divididas. Quer dizer, se a cultura é dividida, as pessoas ficam divididas também. Elas podem estar tão afastadas da sua razão espontânea que, como eu digo, elas preferem uma mentira que elas mesmas inventaram, né, antes que uma realidade percebida. Ou podem preferir a mentira que elas compartilham em comum com outras pessoas a uma verdade que elas perceberam sozinhas. Ou seja, nós chegamos ao ponto da negação da razão espontânea. E daí a razão espontânea começa a aparecer só inconscientemente, como no caso do baralho. Não foi o sujeito que percebeu a coisa do baralho, foi a mão dele. A mão é mais inteligente que ele. Então, aí nós temos que ajudar essas pessoas a se aprofundar um pouco dentro de si mesmas, vamos dizer, a diminuir o ritmo do seu falatório mental, para que elas possam voltar a perceber coisas que elas já sabem. Isso leva algum tempo. Agora, o mais difícil é o seguinte, é que esta realidade que é sabida no nível da razão espontânea e negada no nível da razão refletida, ela chega a aparecer na consciência de maneira invertida, aparece como um fantasma, como uma coisa terrorífica, como uma coisa horrível. Isso acontece com muita frequência. Ou seja, aquilo que o sujeito sabe perfeitamente, mas que ele não quer saber, aparece para ele exatamente como a fórmula da mentira, do mal, tá entendendo? De tudo que ele odeia. Na verdade, isso é ódio a si mesmo. Ele está se odiando assim, está pegando a melhor parte dele mesmo, jogando no lixo. E trocando por uma coleção de estereótipos que ele absorveu aí da Folha de São Paulo, do Globo, etc, etc, etc. Então, Eu vou dar um exemplo de como se deforma a cabeça das pessoas hoje. Como é que se é fácil deformar. Veja, quando começou a surgir a imprensa popular, a partir do século XVIII, XIX, o número de órgãos de imprensa era imenso, imensamente variado. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cada cidadezinha tinha 2, 3 jornais. Isso já no tempo do Velho Oeste. Bom, a partir, digamos, dos anos 30 e 40 do século XX, começa a unificação dessa mídia. Ou seja, os maiores começam a comprar os menores. Então você tem, por exemplo, redes de jornais, onde o sujeito tem, uma mesma empresa tem 400 jornais. E os jornais pequenos vão fechando, eles não aguentam a concorrência. Ora, se você compra vários jornais, você não vai manter 400 redações diferentes, você vai demitir 80% da redação, e você vai ter uma central que distribui a notícia para todos os jornais, e só tem lá mais 2 ou 3 redatores para dar um toque local, para fingir que o jornal é local. Na verdade, ele é igualzinho ao jornal da capital. Entendeu? Mesma coisa com canais de televisão e estações de rádio. Estações de rádio, menos, porque aqui, por exemplo, é muito fácil abrir uma estação de rádio. Né? Então, no rádio, você ainda conserva alguma diversidade. Mas nos jornais, não. Você pega o jornal do interior aqui, você vê que quase todas as notícias dele vêm de uma central. Ou vem das mesmas agências de notícias, ou vem do jornal matriz que tem, distribui para vários. Né? Por uma empresa que começou a fazer isso no Brasil, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo comprou um monte de jornais, então os jornais só tinham diferente o título. Né? O título é a primeira página. O conteúdo interno era o mesmo conteúdo da Folha, diminuído e recortado. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando a Folha comprou a Última Hora era um jornal enorme que tinha. Eu lembro da antiga redação da Última Hora ali no Anhangabaú. Né? Era um imenso negócio, de centenas e centenas de pessoas. A Folha comprou a Última Hora e começou a fazer a Última Hora com 20 pessoas. Quer dizer, tinha o mesmo título, mais ou menos a mesma capa, né? Mas o conteúdo todo era o conteúdo da Folha. Mudava um pouco a primeira parte. Então, a mesma coisa nos canais de televisão. Então, esta centralização permite que um número reduzidíssimo, tá certo, de empresas fabrique o senso comum. Como é que fabrica? Dizendo a mesma coisa desde fontes aparentemente diferentes que, no fundo, são a mesma fonte. Então aparecem 400 publicações aparentemente diferentes concordando no mesmo ponto. Não é concordando no sentido de que houve um debate e eles tomaram um lado. Não, não tem debate. A conclusão já é afirmada previamente ao debate. Não é isso? Ora, o cidadão comum, vendo esta unanimidade, ele não tem nem imaginação para escapar disso. Então ele acaba acreditando naquela coisa. Ora, sobretudo, isso se faz hoje no que diz respeito à ciência. O cidadão comum acredita que existe um consenso científico que já estabeleceu certas coisas como verdadeiras. E quem quer que siga contra as coisas está contra a ciência. E agora, como se forma um consenso científico? Através da confrontação de hipóteses. A confrontação de hipóteses é o próprio método científico. Onde não houve confrontação de hipóteses, não houve investigação científica nenhuma. Portanto, eis aí uma recomendação. Onde você vê uma conclusão científica oferecida para você sem que tenha aparecido claramente a contradição, o confronto de hipóteses contraditórias é empulhação. Sempre é empulhação. Não há uma única exceção. Porque se existe um noticiário científico verdadeiro, ele acompanhará as pesquisas científicas. E as pesquisas são feitas de contradições. Se não apareceu as contradições, se você só recebeu o resultado final, é porque não houve o confronto anterior. Ou o confronto anterior foi suprimido, da mídia popular. Porque se você mostrar o confronto, o resultado final já não terá aquela certeza aparente que é exatamente o que você quer vender. É isso? Então, quer dizer, um exemplo característico é, por exemplo, quando você pega todo esse debate que existe sobre o certidão de nascimento do Obama, não é isso? A posição da totalidade da grande mídia aqui nos Estados Unidos é o seguinte: vocês são os loucos. Por quê? Porque o Obama já provou que ele nasceu no Havaí. Ele provou através da certidão de nascimento que ele publicou. Ora, acontece que é exatamente esta certidão de nascimento, que é a certidão resumida, é esta que está em questão. É? A que está em questão, primeiro, porque ela tem sérios indícios de falsificação. Segundo, porque o mesmo documento pode ser dado a estrangeiros. Terceiro, porque este documento não é aceito numa série de repartições americanas. Quarto, porque nesse documento falta uma série de informações, como o hospital nasceu, que foi o médico que atendeu, etc, etc, etc. Então, uma das mais velhas figuras da heurística, da falsa retórica, é você usar como premissa do argumento precisamente aquilo que está sendo questionado. Vira, o porta-voz da presidência, né, o tal do Gibbs, ele disse oficialmente isto. Vocês não podem questionar o nascimento do sujeito. Por quê? Porque ele já publicou a certidão de nascimento. Eu digo, uai, mas o que estava sendo questionado é precisamente esta certidão. E não adianta você examinar a certidão, não adianta você fazer análise crítica dela, porque eles vão repetir eternamente a mesma coisa, como se não tivessem ouvido nada. Então faz de conta que não sabe tudo que existe duvidoso com relação àquela certidão e usa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a certidão como prova, né, quando ela é justamente o ponto que está sendo contestado. Isso aqui acontece, sabe, o tempo todo. Então você cria o quê? Você cria um falso consenso, e a partir do falso consenso você tem autoridade para você rir da pessoa que contesta aquilo. Esse mecanismo, ele é uniforme. Isso acontece em toda a mídia o tempo todo. Quer ver o exemplo? Eu poderia até passar isso como exercício para vocês. Vocês peguem a campanha antitabagista. Examine a retórica da campanha antitabagista. Então, me digam o seguinte: quando que vocês viram em algum jornal ou canal de televisão um debate confrontando, por exemplo, digamos, um sujeito que diz que o tabaco faz mal e um que diz que não faz mal algum. Vocês viram isso alguma vez? Não. Mesmo quando existe uma discussão, a discussão é de direitos civis. Então aparece o sujeito dizendo: eu tenho o direito de me envenenar e o Estado não pode interferir. Então a discussão é no plano jurídico, jamais no plano médico. Então não houve discussão alguma. Se não houve discussão alguma, como é que você pode dizer que teve ciência? Por exemplo, a confrontação de estatísticas diferentes. Por exemplo, todas as pessoas, eu recebo frequentemente avisos aqui: não, você precisa parar de fumar, você está se envenenando, você vai morrer, etc, etc. Um dos efeitos da campanha tabagística é que ela deu às pessoas o direito de serem intrusivas. Porque conselhos de saúde não solicitados são uma coisa terrivelmente ofensiva. Né? Ninguém tem o direito de dar. Não, eu estou falando para o seu bem. Né? Pelo simples fato de ficar falando, você já está me fazendo mal. Porque você está me reduzindo. Quer dizer, eu faço parte da juventude marginal e você representa o establishment adulto. É horrível isso aí. É uma falta de educação monstruosa. Mas a campanha tabagística deu esse direito às pessoas. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, estatística, nós sabemos, por exemplo, que a duração média de vida aqui nos Estados Unidos é 72 anos. Se você pegar entre os homossexuais, é 54. Agora, você tem o direito de chegar para um homossexual e falar, largue disso, você está arriscando sua vida, você vai morrer mais cedo? Ah, não pode. Então, você vê que tem alguma coisa errada nisso aí. Então, se você procurar trabalhos científicos a respeito disso, você verá que existe um número enorme de trabalhos estatísticos que provam a total inocuidade do fumo. E existem outros trabalhos que mostram os benefícios do fumo para a saúde. Só de você falar isso, a pessoa ri. Benefícios do fumo para a saúde. Da onde vem essa segurança com que o idiota se acredita montado na razão ao ponto de rir da hipótese do outro? Vem deste mesmo processo do senso comum fabricado. Agora, se você vai, não acredita nisso, se você vai ver os próprios trabalhos científicos, você vai ver que não há motivo nenhum para rir. É uma coisa, isso aí é uma coisa muito séria, existe. Né? E a confrontação estatística, então, é monstruosa. Por exemplo, no Japão as pessoas fumam duas vezes mais do que nos Estados Unidos e tem metade do número de infartos e câncer no pulmão. Né? Na Califórnia, o número de fumantes diminuiu para um terço, o número de casos de asma multiplicou por quatro. E assim por diante. Quer dizer, a coisa mais óbvia do método científico é a seguinte: se você suprimir o efeito, não suprimiu a... Aliás, suprimida a causa, não suprimiu o efeito, é porque não era a causa. Isso é a coisa mais óbvia. Ah, não, mas aconteceu alguma outra coisa, apareceu uma nova causa, sempre aparecerá uma nova causa. Tá certo? Então, por exemplo, essa campanha tabagística é um exemplo característico, vamos dizer, que onde o estudioso dessas coisas ele tem a obrigação de saber quais são os meios de persuasão que estão sendo usados. E se são confiáveis ou não. Hã? Veja, tenho avisado desde já, qualquer campanha de grande mídia, qualquer uma, é sempre empulhação, sempre, sempre, sempre. Não há nem uma única exceção. Onde a mídia faz um consenso, tá certo? É porque é mentira. E ela faz precisamente por causa disso. Ou seja, a grande mídia não é confiável mais de maneira alguma. Ela podia ainda ser uma fonte de informação até, digamos, 20, 30 anos atrás. Hoje não pode mais. Justamente pela velocidade com que ela cria um consenso uniforme no mundo inteiro, já deveria ser suficiente para o cidadão comum entender. Ora, não houve debate, não houve confrontação, veio esse produto final aí e eles querem que eu aceite isso como se fosse o resultado de uma investigação científica séria. É a mesma coisa com relação ao evolucionismo, com relação a aquecimento global, etc, etc. Ou seja, eu não considero que seja defensável para um estudante de filosofia ele levar a sério nada, nada, nada da grande mídia. Nada nunca mais. Vocês podem tirar o cavalo da chuva. Ou seja, aquilo que parece razoável, quer dizer, a um meio, a um ambiente de senso comum criado pela grande mídia, nunca pode ser usado como argumento ou como premissa de coisa nenhuma. Nunca nada. Por quê? Porque os meios de comunicação de massa foram brutalmente unificados nos últimos 20 ou 30 anos e hoje eles não têm mais nada a ver com o noticiário, com informação, é só campanha publicitária em todos os domínios. Prestem bem atenção. Eu mesmo, quando comecei a perceber isso, vários anos atrás, eu achei que era uma tendência vaga, uma coisa assim, mais de tipo sociológico. Hoje eu entendo que não é, não. Ou foi unificação mesmo. Então, isso é a mesma coisa. Nos Estados Unidos tem cinco empresas que mandam, né? Comunicações de massa. Então, graças a Deus surgiu a internet, que permite você ter acesso. Então, veja, um dos artifícios usados por grande mídia é dizer, não, essa coisa é só coisa de internet. Isso quer dizer, ela está dizendo, aquilo que eu não publiquei não é confiável. Eu digo, mas isso não é argumento que você presente? E, no entanto, olha, você não imagina o número de cartas que eu tenho recebido de gente que diz, você cita fontes não confiáveis. Por quê? Porque são fontes desconhecidas. Eu digo, olha, eu estudei o suficiente para saber que o que não é confiável, por exemplo, o New York Times, não é confiável jamais. Por exemplo, se você acompanha o noticiário do Oriente Médio do New York Times, é tudo mentira da primeira e última linha. É sistemático. Quer dizer, é propaganda. Então, vamos dizer, esta segurança que as pessoas têm de que, não, nós estamos num meio onde existe, vamos dizer, uma classe de pessoas que sabe as coisas e nos informa, isso aí você vai ter que, essa certeza você vai ter que abandonar. Enquanto você não abandonar, você não vai entender nada, nada, nada, nada. Enquanto você não começar, vamos dizer, a conferir tudo o que vem da grande mídia, mas não é tudo, tudo você não pode conferir, mas tudo aquilo que é uniforme. Quando aparece todos os jornais dizendo a mesma coisa, fala, aí é que é para você duvidar. Onde eles divergem, se está tendo divergência, é porque alguém está buscando a verdade. Um pode estar mentindo, outro dizendo a verdade, mas quando todos dizem a mesma coisa, aí é justamente o que é para duvidar. Então, veja, a análise da retórica publicitária confrontada com os procedimentos semânticos e estilísticos dos grandes escritores é uma das coisas, experiências mais formidáveis que você pode ter na vida. Porque aí você entende o que é realmente a alta cultura e quais são os problemas da alta cultura numa época de cultura de massa. E você entende também que o que pode sobrar de alta cultura num determinado país depende justamente de que haja um círculo de pessoas imune à grande mídia. Senão não sobrevive. Isso acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Aqui você está cheio de intelectuais de primeiro plano que há 20 anos não leem o New York Times, não ouvem a CNN, né? Não leem o Washington Post, porque sabem que aí não vão aprender nada. Agora, no Brasil, a autoridade dos jornais da mídia é uma coisa assombrosa, assombrosa. O simples fato de haver uma entidade como Rede Globo, que tem 70% de audiência, isto garante o fim da alta cultura. Não há quem resista, é uma coisa impossível. Você vê que uma geração inteira de pessoas no Brasil foi levada a acreditar que o Chico Buarque de Holanda é um escritor. Uma ou duas gerações. Eu digo, olha, eu digo, isto nos Estados Unidos é impossível. Isso é a mesma coisa que dizer que Michael Jackson é um poeta, tá entendendo? Quer dizer, aqui todo mundo sabe qual é a diferença entre cultura de massa e alta cultura. O pessoal sabe. E não tem jeito de apagar isso aí, você tá entendendo? Por mais estupidificante que seja o impacto da cultura de massa, o círculo de pessoas envolvidas em alta cultura é grande demais. Agora, no Brasil, tudo foi destruído e vocês vão ter que reconstruir. Por isso mesmo, vocês vão ter que ser espartanos. Você fala, ó, cultura de massa, não. Grande mídia, não. Nunca. Mesmo que ela diga tudo o que eu quero ouvir. Claro, você pode usar a cultura de massa como um instrumento de informação sobre o que a cultura de massa quer que você acredite. É assim como você ouve um mentiroso só para saber qual é a mentira dele. Mas é só por isto. Agora, no Brasil, o cinismo da grande mídia é uma coisa que não se compara nem aqui com os Estados Unidos. porque está muito mais centralizado aí. Né? E fora da grande mídia, não há o mais mínimo de capital para você fundar um jornal, uma revista. Aqui ainda tem muita coisa independente. Aí não tem nada. Se você conseguir, quero fazer um jornalzinho. Você vai conseguir fazer um jornal mensal que você vai entregar para, se for um cara muito sortudo, vai entregar para 2.000 pessoas. E mesmo os veículos de internet no Brasil estão muito mal usados, porque não há independência mental suficiente para pensar fora dos parâmetros da grande mídia. Para pensar fora dos parâmetros da grande mídia, você tem que ter muita cultura. Você tem que saber muita coisa. Né? E é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão aprender muita coisa, certo? E vão adquirir a verdadeira independência. Independência, no Brasil todo mundo acha assim, não, eu tenho direito à minha própria opinião, penso independentemente, e daí quando ele emite a opinião independente dele, você vê que é igual a todo mundo. Né? Então, o pessoal acha que independência é uma questão de vontade, uma questão de autoafirmação. Eu falo, não é. Independência é uma questão de poder. Né? Alguns têm esse poder, outros não. Esse poder é conquistado através de muito estudo, muita reflexão, muita seriedade e, sobretudo, muita coragem. Enquanto você se sentir abalado porque suas opiniões são diferentes ou não serão aceitas, você está ainda no passivo. Olha, o meu professor de arte marcial, Michel Weber, dizia o seguinte: antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. Apanhar como? Apanhar sem ligar. Não prestar atenção. Apanhar e continuar. Apanha e continua. Apanha e continua. Aí sim, chega um dia em que você não liga mais para apanhar, daí você começa a bater. Agora, enquanto você está apanhando, meu filho, você não é uma força agente, você é um recipiente passivo da influência. Você só vai se livrar dessa influência, não é se isolando, não é proclamando a sua independência, mas é abrindo-se a outras influências, que é a influência da alta cultura de todas as épocas. Aí sim. Então, não tenho satisfação em prestar Rede Globo, porque eu tenho satisfação em prestar Santo Tomás de Aquino, Shakespeare, etc. Aí não tem mais jeito, aí eles não te pegam mais. Mas enquanto você estiver dependente deles, e note bem, eu peço que cada um de vocês analise a sua dependência. Veja quantas coisas que têm saído na mídia que você simplesmente acredita. E quantas coisas que aparecem ali, que a simples hipótese de duvidar delas te faz ter medo de que você ficou louco. Pergunta isso para você. Quantas vezes não tive a tentação de pensar uma coisa contrária, mas daí fiquei com medo de estar louco? Eu digo, mas escuta, isso quer dizer que agora a medida da sua normalidade são esses doidos, toxicômanos, que escrevem jornais? Hã? Você entrega a sua saúde mental para que eles meçam? Aí você é doido mesmo. Olha, cada um de nós tem que se tornar o fiscal único da sua sanidade. E você vai medir a sua sanidade pela sua sinceridade com você mesmo, pela sua capacidade de você falar com você mesmo e reconhecer as coisas que você sabe. Quer dizer, é a sua transparência para você mesmo que é o critério da sanidade. Não tem outro. Enquanto precisar de um terceiro, mesmo eu. Olavo, eu estou louco. Mas como é que eu vou saber? Problema seu, meu filho. Eu cuido da minha loucura, você cuida da sua. Ora, então, vamos dizer, essa espécie de solidão acompanhada, que onde você vai, você está trazendo todo o legado da cultura, da religião, etc, etc. Isso te coloca numa posição soberana, não em relação a toda a sociedade, porque nós temos um dever para com a sociedade, né? Mas em relação aos atuais, os donos da opinião pública. Ora, eu trabalhei em jornal há 40 e tantos anos, eu conheço esses caras. Conheço todos eles. Não o pessoal da redação, mas os chefes de redação, que são todos homens da minha idade. Conheço todos. Eu não compraria uma caixa de fósforo de nenhum deles. Eu sei que são todos loucos, em geral bêbados, quando não toxicômanos, com problemas psicológicos terríveis. Quase todos eles passam metade da semana no psicoterapeuta. Eu vou me colocar sob o julgamento destes infelizes? Mas nunca, gente. Agora, se você vê o jornal pronto, o programa pronto, você não sabe de onde saiu. Você não sabe o que é o ambiente onde se produz isto. Que é um verdadeiro hospício. Olha, ambiente de jornal, quando eu trabalhei no Estadão. Já tinha até convênio com o hospital psiquiátrico, tanto o camarada que ficava louco lá dentro. Se você entrava normal, você ficava louco ali dentro. E olha que ali não era dos piores ambientes. Então, um dia pega algum jornalista velho, aposentado, e pergunta como era o ambiente lá onde você trabalhava. Por exemplo, eu me lembro que ali na redação do Jornal da Tarde, era o maior consumo de álcool que eu vi ao longo de toda a minha vida. Eram todos bêbados. Pior, por influência do ambiente, eu virei bêbado também. Eu odiava beber, comecei a beber por causa daqueles caras. Então, como é que... E essas pessoas é que dizem para os outros o que elas devem pensar. É uma coisa terrível. Eu me lembro que tinha um sujeito lá que fazia previsão do tempo. Três vezes por semana eu via a seguinte cena. Ele fazia a coluna dele com a previsão do tempo. Daí saia na rua, estava assim, puta merda, voltava para refazer a coluna. É nessa pessoa que vocês confiam, pô. Então, ó, mídia, vocês esqueçam. Mídia é lixo. 100%. Vocês têm que acreditar em livros, em estudos científicos. Mídia, jamais. Onde se assim, uma pesquisa revelou que não sei o que, faz o seguinte, vai ler a pesquisa. Em 80% dos casos você vai ver que não é aquilo. Hoje em dia já começa a acontecer um fenômeno pior. As revistas científicas estão sendo compradas também. O Lancet, que é a revista médica mais famosa do mundo, o Lancet já começou a botar umas matérias de propaganda lá. Agora, tem o seguinte, a alta cultura está pronta. Você tem o legado dos séculos. Nessa você pode confiar. E é ali que você tem que ir. Sobretudo aquilo que foi feito numa época onde não havia meios de manipulação de massa como há hoje. Mas o pessoal está tão maluco que começa a analisar os fenômenos históricos de outras épocas à luz do que você sabe da cultura de massa de hoje. Entendeu? Então, como, por exemplo, a Igreja Católica impôs as suas opiniões a toda a Europa. Mas ela não impôs nem assim. Quando você vai estudar, você vai ver, o Papa não tinha meio de impor a sua opinião nem dentro da Igreja. Era quase impossível. Hoje tem. Então o negócio da infalibilidade papal foi quando? Século XIX, gente. Se ele fosse fazer isso no século XIII, tiravam ele de lá. Ia surgir tanta discussão, tanta divergência. Assim, mas não havia meios de moldar a cabeça das pessoas como existe a partir do advento da cultura de massa. Vocês têm que levar isso em conta. Isso quer dizer que em outras épocas, qualquer época da história que você veja, você encontrará mais variedade, mais divergência e discussão mais livre do que você encontra hoje. Não se iludam. Mas se você estudar a história dos concílios, os concílios... Por que chamava concílio? Era para conciliar. E se era para conciliar, por quê? Porque tinha divergência. Eles eram feitos só de divergência. E, no entanto, tem gente que acredita. A Igreja Católica impôs a sua doutrina monolítica. e punir os divergentes. Meu Deus, se fosse punir os divergentes, tinha que punir todo mundo, porra. Então, por exemplo, mas a igreja perseguiu os judeus, etc, etc, etc. Quando o judeu era perseguido, para onde que ele ia buscar abrigo? Roma. Era o lugar mais seguro que tinha para os judeus na Europa. Por quê? Porque o Papa os protegia. Alguém sabia disso? Não, ninguém sabia, ninguém estuda. Ah, tinha bispo, tinha cardeal perseguindo judeu, tinha um monte. Por isso mesmo eles iam para Roma. Isto mostra o seguinte: primeiro, o Papa não tinha o menor controle sobre o que os fulanos estavam fazendo. Segundo, ele estava querendo fazer o contrário do que eles estavam querendo fazer. E isto foi assim até bem depois da Renascença. O Poliakov escreveu um livro, isso. Como é que chamava? Os Banqueiros Judeus do Papa. Foi por isso que acabou surgindo grandes negócios entre o Papa e os banqueiros judeus, porque eles estavam indo tudo para Roma. Então, a imagem que se tem da história de outras épocas, através da comunicação de massa, é uma monstruosidade, mas uma monstruosidade. É 100% falso, 100% falso. E essa imagem se transmite através de figuras de linguagem, giros de linguagem, gracejos, piadas, floreios de retórica. E, justamente por não ser afirmada explicitamente, parece tanto mais verdadeira, porque é senso comum, uma pessoa, é uma coisa tão óbvia que ninguém precisa nem dizer. É justamente aí que você é enganado. Esse problema do engano, da mentira maciça. Olha, tem muito pastor protestante que diz que nós estamos em pleno apocalipse, que é a era da mentira. Fala, eu não sei. Né? Eu não sei porque eu sou contra você perguntar em que capítulo da história sacra você está. Só Deus sabe. Tá certo? Ele já avisou que a gente não vai saber. Né? Então, olha, especulação, mas acontece que às vezes parece mesmo. Você está entendendo? Então, olha, se não é o apocalipse, pelo menos é o ensaio geral. Entendeu? Agora, quando vem o apocalipse amanhã, daqui mil anos, ninguém sabe. Né? Então, não adianta você sentir terrores apocalípticos, porque, né? Depois, é que nem aquele filme do Vittorio De Sica, Giudizio Universale, né? Aparece uma voz de manhã assim, dizendo, é hoje o juízo universal. Né? Primeira vez ninguém acredita. Porque repetiu aquilo umas 10 vezes, a voz misteriosa no céu. Daí começa com todo mundo ficar apavorado. Né? Um começa a fazer penitência, o outro diz, não, então vou aproveitar para fazer todos os pecados agora mesmo, que vai acabar daqui a pouco. E aquilo vira uma bagunça. Quando chega no fim da tarde, a mesma voz diz, foi cancelado. Então, você está preparando para o apocalipse, cuidado, você pode passar um vexame. Né? Então, mais que tem elementos de fantasia, de mendacidade apocalíptica, hoje sem dúvida tem. Sem dúvida tem. Então, mais do que nunca, nós precisamos de uma geração de pessoas capacitadas, com alta cultura, e, portanto, desaculturadas em relação ao seu meio social. Essas pessoas, no Brasil, são vocês. Aqui tem de monte. Mas no Brasil, só nós estamos tentando fazer isso. Então, vamos dizer, cada um vem aqui, vocês não vêm aqui como um consumidor que... né? Ah, estou pagando, eu quero meu... né? Quero ser atendido. Não é com esse espírito que vocês vêm aqui, gente. Vocês vêm aqui com o espírito de missão e de obrigação. Vocês têm uma obrigação para com o seu país. Digo mais, vocês são a única esperança que tem, não há mais nenhuma. Nada de positivo está sendo feito para o futuro do Brasil, em parte alguma. Nada está sendo feito por ninguém. É só este esforço aqui que existe. Então vocês metam a mão na consciência, né? E saibam o quanto se espera de vocês. Vamos responder algumas perguntas aqui. Roberto Moraes. Professor, a razão espontânea pode ser aprimorada? Como? Eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, você pode ser aprimorado na medida em que você se torne mais atento e dócil às operações da razão espontânea. Você aprenda a aprender com ela em vez de criticá-la. Porque ela sabe muita coisa. Você vê, quase tudo que você faz é na base da razão espontânea. As pessoas reduzem aquilo. Não, são reflexos condicionados, são instintos, etc. Não. Existe isso também, existem reflexos condicionados e instintos. Mas que instinto, que reflexo condicionado pode explicar aquele fenômeno do baralho? Ali você vê que é a razão mesmo funcionando e funcionando com alto nível de acerto. E isso está funcionando em nós o tempo todo. Então, eu acho que seria muito difícil você graduar a razão espontânea de um e de outro, dizer, né, esse cara aqui tem a razão espontânea dele tem QI 110, a minha só tem 65. Não, isso não existe. Parta do princípio de que a razão espontânea de todo mundo tem QI 320. Você sabe muita coisa. Olha, leia o Sócrates, leia o diálogo Menon. Aquilo que o Sócrates disse naquela época é hoje altamente comprovado por esse tipo de experiência. Todo mundo sabe. Aqui nos Estados Unidos tem 1.001 cursos de como você ficar mais inteligente. Quando você vai ver, todos eles vão acabar nisso aí. Um diz, ah, é assim, é assado, mas são tudo variações em torno disso aqui que eu estou dizendo. A atenção dócil à razão espontânea. Confessar para si mesmo aquilo que você já sabe. Isso não quer dizer que você vai abdicar da razão crítica, da razão reflexiva. Não. Você apenas vai fazer com que ao se aproximar, vamos dizer, de certos conhecimentos fundamentais que você precisa para a sua vida, né, ela refreie o seu instinto de fazer perguntas idiotas e de criticar as coisas. Entendeu? O problema, vamos dizer, da cultura ocidental, vamos dizer, é um excesso de razão crítica, né, e pouco respeito pela realidade. 80% das questões filosóficas que foram discutidas nos últimos 3 séculos são besteira pura. A crítica do conhecimento, meu Deus do céu, quanta besteira nos falou em nome da razão crítica, a começar pelo próprio Kant. Coisas que colocam você numa posição tão artificiosa, tão postiça, que você não consegue pensar mais, você não consegue mais ter... O Jordano Bruno disse isso. Vocês vão acabar duvidando que vocês mesmo existem. Ele tinha toda a razão. Quer dizer, quando chega uma época em que o sujeito acredita, por exemplo, que, como os desconstrucionistas, que o único sentido de um texto são outros textos. Eu digo, como, meu filho? Por exemplo, eu leio Balzac. Hein? Eu estou imaginando aqui as cenas. Hein? Eu vejo pessoas reais, eu não estou vendo outras palavras, outro texto. É? Vê aquelas 4 linhas do soneto do Fernando Pessoa que eu li para você? O significado disso é outro texto? Ou é uma experiência imaginativa real que você sente? Então, como puderam ficar tão estúpidos ao pensar que o sentido de um texto é outro texto? Quer dizer, é uma coisa muito grave que está acontecendo. Nós não podemos entrar nessa coisa. Agora, o sujeito que fala essas coisas, ele fala com uma cara de autoridade. Você vira, nos anos 60, né, parecia que com todo o esquerdismo vigente, pelo menos uma coisa boa tinha acontecido. A autoridade dos professores parecia que tinha ido para o brejo. Quer dizer, o fato de ser um professor universitário não significava mais nada. Daí aconteceu o quê? Aqueles estudantes que faziam movimentos de protesto nos anos 60 viraram professores. E se tornaram 1 milhão de vezes mais autoritários do que os da outra geração. Então, aqueles procedimentos de intimidação de estudantes que eles se queixavam na época quando quase se viraram, e que eram tênues, na verdade, voltaram com toda a força. Hã? Hoje o professor é explícito, não diga certas coisas, senão sua carreira universitária está acabada. Eles dizem isso. E os alunos aceitam. Olha, para mim, que sou daquela geração, né, que vi, né, a queda da autoridade dos professores, hoje eu vejo aqueles mesmos estudantes rebeldes se tornarem 1000 vezes mais opressivos desde as suas cátedras do que os professores antigos eram, é absolutamente nojento, dá vontade de bater. Sobretudo porque aquela geração de professores ainda sabia alguma coisa. E essa de hoje é um bando de analfabeto. que usa os instrumentos opressivos justamente porque não tem a verdadeira autoridade intelectual. Eu preciso oprimir algum de vocês aqui? Hã? Não preciso oprimir, eu nem estou vendo vocês, pô. Eu nem sei onde estão. Os alunos aqui estão totalmente livres para fazer o que quiser. Hã? Tenho instrumentos administrativos aqui para perseguir vocês? Não tenho e não preciso disso. Porque eu sei o que eu estou falando. A autoridade intelectual vem do conhecimento da sinceridade só. Eu não preciso outro suporte. Se precisa um monte de suporte administrativo, policial, é porque você não sabe nada. E isso hoje é usado de maneira geral, disseminada e cínica. E as pessoas aceitam. Esse é outro conselho que eu vou dar para vocês. Jamais tema seus professores universitários. Estude, fique sabendo mais do que ele, tá certo? E assuste-o. Você quer que o professor te dê 10 até o fim? Sabe que você faz estudo a matéria muito mais do que ele. Cada vez que ele disser uma besteira, você levanta. Não, professor, está errado. Não é nada disso. O senhor não estudou, o senhor não fez sua lição de casa. É assim, assim, assim, assim. Faça isso 10 vezes. Você vai ver, ele vai virar um cãozinho na sua mão. Agora, se você aceitar a autoridade dele, tiver medo dele, aí ele vai pisar em você até o fim. Outro dia eu recebi uma carta, fiquei muito feliz. Professor, o senhor tem toda a razão. Assim que funciona. Já escravizei meus professores. É assim. Vai lá, assusta os grandes, eles não sabem nada, são todos charlatães. Pô. Se você souber, você desbanca o cara. Não queira o favor dele. Aí você tem que raciocinar que nem Maquiavel. É melhor ser temido do que ser amado. Eu não quero que esse sujeito goste de mim, eu só quero que ele trema nos alicerces cada vez que ele me vê. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estarão fazendo um benefício para as suas universidades se fizerem isso. Vocês vão estar rebaixando essas pessoas ao verdadeiro lugar delas, que é embaixo, bem embaixo. Se você não sente ainda firmeza, estude, estude, estude, estude, estude. É só isso. Estude com sinceridade, com veracidade. Entendeu? Muito bem. Cristina Froes. É por isso que tenho a sensação de que quanto mais estudamos, menos sabemos. É isto mesmo. Hã? Mas a medida exata da sua ignorância é um sinal de autoconhecimento. Porque daí você tem a lista do que lhe falta saber. Para entender isto, eu preciso saber mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Porque você sabe o que está faltando. E daí você sabe que não vai dar para completar. Por exemplo, eu estou persuadido de que só existe história, só existe micro-história. Quer dizer, você só consegue relatar uma coisa com veracidade quando você sabe todos os enlaces concretos que houve na influência da ação de uma pessoa sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra. Então, mas esse é um ideal inatingível, você não consegue chegar nisso. Então, em toda narrativa histórica, você tem saltos monstruosos. E esses saltos, você sabe que são preenchidos apenas com a sua ignorância. Então, uma vez num curso que eu dei, logo no começo, eu propus o seguinte exercício, baseado na teoria dos quatro discursos. São quatro níveis de credibilidade, onde você tem o meramente possível, pode ser de um jeito, pode ser do outro, o verossímil, quer dizer, parece que é assim. O razoável, quer dizer, temos uma probabilidade de 60, 70% de que seja assim. E o certo. Isso aqui sabemos com certeza absoluta. 2 mais 2 dá 4. Você pega as suas ideias, as suas crenças, faz uma lista delas, e vê qual delas você tem certeza absoluta, qual delas você tem razoabilidade estatística, qual você tem mera verossimilhança, qual você tem mera possibilidade. O resultado disso é chamado mapa da ignorância. Se você não tem o mapa da sua ignorância, significa o seguinte: você não sabe distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe. E se você não sabe distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe, significa o seguinte: você não sabe nada. Saber é saber o nível de veracidade, o nível de credibilidade do que você sabe. Agora, pergunto eu: quando que ao longo de todo o seu ensino primário, secundário, universitário, alguém te fez graduar o nível dos seus conhecimentos nesse sentido? Nunca. Nunca o professor também não sabe. Então, claro que é tudo uma palhaçada. É? O que... Eu me lembro que quando eu estava no ginásio, havia ainda professores sinceros. Caras que eram apaixonados pela sua matéria. Adoravam aquilo. Eu tinha lá um professor de matemática, ele era péssimo professor, mas era um grande matemático. Ele acordava respirando matemática, dormia pensando em matemática, ele sonhava com matemática. Esse cara é sério, embora ele não tenha didática, ele é sério. Né? Tinha outro professor, que é o Francisco de Almeida Magalhães, que é professor de História. Você ia na casa dele, você não conseguia andar das pilhas de livro que tinha no meio. Tudo livro rabiscado, anotado. Pô, esse cara passou a vida pensando nisso. Agora, a maior parte dos professores eram apenas burocratas, quer dizer, eles eram, não eram professores, eles eram funcionários públicos. Eles estavam ali para cumprir o horário, marcar o ponto e receber seu salário no fim do mês. E eu já naquela época, 12, 13 anos, eu me senti ofendido de que a minha educação tivesse sido entregue a esses caras. Eu digo, olha, uma pessoa desleixada, uma pessoa que não quer saber, você não entrega um cachorro aos cuidados dele. Você entrega o seu cachorro para o vizinho tomar conta, se você sabe que o vizinho vai deixar a porta aberta se deixar seu cachorro fugir? Não. Então eu falo, pô, mas isso aqui é um crime dessa sociedade, entregar... Tinha 5 mil alunos na escola, falei, entregar 5 mil crianças à guarda desses cafajestes. Era o cafajeste mesmo. Porque o sujeito que pega criança, adolescente, sob seu cuidado, e não está nem ligando aí, quer apenas marcar o ponto e ir embora, é claro que é um cafajeste. É? Naquele tempo eu já notava isso. Mas hoje, eu digo, bom, não tem mais um matemático. Que ginásio que tem um grande matemático lá ensinando, né? Que ginásio que tem o Francisco de Almeida Magalhães? Não tem. Não tem mais. Acabou. Então hoje só tem vigarista, só tem cafajeste. Inclusive na universidade. O nível do nosso professor universitário é medido aí pelo Paulo Giraldelli, Mir Sader, etc. Gente, quem é que não vê que isso é uma catástrofe? Só que você acostumar que tudo é palhaçada, no Brasil você é educado para aceitar tudo como palhaçada e jamais querer fazer nada a sério, sinceramente. No Brasil, ser sincero é ser otário. Porque o que você tem que aprender é enganar bem. É ou não é essa a educação brasileira, gente? Hã? Só que como é que com essa educação você quer assim, né? Que o país se transforme numa potência industrial de primeiro mundo, que a criminalidade acabe, que os políticos larguem de ser ladrões. Como é que você quer isso, pô? É impossível. Impossível. Quer dizer, então, todo mundo está apostando no impossível. Então, vamos nós a começar a fazer uma coisa que seja real. Na nossa escala, pode ser modesta. Mas o simples fato de existir um grupo... Se tiver 101 pessoas fazendo isso, já é muito para um país como o Brasil. Mas se tiver um grupo grande, forte, de gente levando a sério a vida intelectual, vocês vão ver o impacto benéfico que isso terá no país no futuro. Você não precisa se preocupar com esse impacto. Ele acontece sozinho. Vocês têm que se preocupar com o que vocês estão estudando. Vocês vão dar um exemplo. E tão logo você começa a dar esse exemplo, vocês vão ver que esse establishment universitário, não é que ele vai ceder, você vai se ajoelhar diante de você. Se ajoelhar. Se ajoelhar é pedir perdão. Tá vendo? E vão morrer de medo. Isso, olha, você não imagina como isso é gostoso, bicho. É? Chega lá, tá lá os catedráticos, tudo se entra, os caras... De medo que você mostre que eles são charlatães. É melhor que sexo. E esse é o direito que nós temos. Isso é um sadismo, que é nosso direito. Humilhar o charlatão é obrigação sua. Não humilhar a pessoa comum por causa dos seus pecados, né? Porque o sujeito é bêbado, porque é viado, porque não, nunca pode fazer isso. Pegar a pessoa pelos seus defeitos pessoais, isso nunca. Mas pelo seu charlatanismo público, você tem a obrigação de desmascarar os caras. Tá certo? Então, vamos lá. Alexandre Ribeiro. Estudo geografia e não muito raramente sou tentado a enxergar no sistema dos ventos, por exemplo, uma máquina formidável. A própria expressão da comparação já revela a estupidez que há nisso. Busco evitá-la através da poesia e da contemplação sem pensamentos. A tensão que se gera numa alma metida em tais circunstâncias, o senhor, por certo, conhece. Eis que lhe pergunto, o que fazer com essa tensão? Há algo de produtivo nela? Não, há uma coisa maravilhosa, Alexandre. Veja, a máquina é uma metáfora. É uma figura de linguagem onde o objeto observado tem certas semelhanças com ela e certas diferenças. Procura aprofundar essas semelhanças e diferenças. Né? E procure ver a infinidade de maneiras pelas quais você pode enxergar o sistema dos ventos. Por exemplo, você pode enxergar como um diálogo mitológico. Diferentes forças naturais dialogando, forçando em direções diferentes. Né? Você pode encará-lo como uma sinfonia. Diferentes instrumentos tocando. Tá certo? Em suma, você tem milhares de maneiras de ver. Todas elas são exatas sob certo aspecto e inexatas sob outro aspecto. Por que privilegiar o modelo máquina? Por que, que se adotou o modelo máquina? Porque máquina é uma coisa que você controla. E o ideal desses caras é imaginar o universo como se ele fosse uma máquina que eles estão apertando o botão. É coisa de maluco, evidentemente. Quer dizer, você está imaginando um conjunto de fenômenos naturais à luz de um ideal utópico de que um dia você vai controlá-lo. Mas nós sabemos que não é uma máquina precisamente porque nós não a controlamos de maneira alguma. Você quer, olha, isso aqui é um trabalho maravilhoso para você fazer. É? A máquina como metáfora do sistema dos ventos, de onde surgiu, é? Quais são suas possibilidades e suas limitações. Isso aqui dá uma tese universitária maravilhosa. Aguarda que no fim você vai fazer. Paulo Camargo, como o senhor já mencionou em suas aulas, o bom mocismo predomina na discussão intelectual da atualidade do Brasil. Antes do sujeito discordar do outro, faz um longo introito elogiando a opinião, o caráter e a inteligência do outro, para só depois, com todos os pudores, discordar. Pergunto, como lidar com isso quando terminamos o curso de filosofia? Pergunto, pois vejo que para os espectadores, quem utiliza esse método do bom mocismo é visto como aquele que está com a razão, que é sensato, equilibrado e que é... E aquele que é mais incisivo, sem rodeio, sua opinião é visto como aquele que perdeu a razão. Isso é uma frase, lembra uma frase do, né, do Schuon, Fritjof Schuon, que dizia, se um sujeito diz calma e tranquilamente que 2 mais 2 é 5 e o outro replica indignado que é 4, todo mundo vai dar razão para o primeiro. Esse é por quê? É um método de persuasão por impressão de sanidade. A primeira coisa que você tem que fazer com o sujeito por dar impressão de sanidade é mostrar que ele é louco. Mostra que o sujeito é totalmente anormal e que ele está procurando dar uma impressão de sanidade justamente porque ele sabe que é louco. Isto é infalível. Né? Uma pessoa normal, saudável, não liga para parecer louca, porque todo mundo às vezes parece louco. Tem alguém que é sempre normal, não tem aquele ditado que todo mundo visto de perto, ninguém visto de perto é normal? Né? Então, você... O sujeito está parecendo normal, tá bom, então você imagina ele na cama de noite, ele querendo transar com a mulher dele, a mulher não quer. Como é que ele fica? Ele vai parecer normal? Tem gente que é normal nessas circunstâncias, mas muitos caras não é. Imagina o sujeito em outra circunstância. E ver todo esse ritual de bom mocismo, ele é feito precisamente para isso, para dar uma impressão de segurança grupal. Na USP, então isso aí é infalível. não se discorda de nada, nada, nada, nada, sem elogiar o sujeito, sem dizer que ele é maravilhoso, etc. Às vezes é mesmo. Né? Mas, quando o sujeito está dizendo uma besteira descomunal, você tem que dizer que é uma besteira descomunal. E se o sujeito for uma pessoa realmente de valor, diz, olha, você diz assim, não sei como você, que é um sujeito que sempre trabalhou numa coisa sensata, tá, agora diz uma besteira dessa. Tem coisa que não é admissível, gente. Você não pode respeitar mais o seu interlocutor do que você respeita, primeiro, a própria ciência que você está discutindo. E segundo, a verdade em geral. E terceiro, o próprio Deus. É? Você não pode fazer isso aí. Você tem que quebrar este negócio. E a maneira melhor de quebrar é o seguinte, olha, eu não tenho que dar a impressão que sou normal, porque eu estou me lixando para a sua opinião, você não é juiz da minha normalidade, pô. Entendeu? Ó, escolha os juízes da sua normalidade. Eu tive a sorte de ser amigo de um grande gênio da psicologia clínica, que é o Dr. Ronald Alfredo César Miller. Então, se eu tiver que saber se eu estou louco, eu chego lá, doutor Miller, estou muito doido. Você vai falar, não, menos do que você pensa. Eu tive essa experiência, entendeu? Então, hoje em dia são raros. Eu não acredito que exista um equivalente do Dr. Ronald Alfredo César Miller. Mas, existe ao longo do tempo histórico pessoas que são modelos de normalidade. Né? Eles são como que, vamos dizer, o elemento de estabilidade em épocas de loucura. Né? Quando você vê, por exemplo, está comparando, compara Thomas Hobbes com Jean Baudin. Os dois viram a mesma coisa, as guerras de religião, aquelas confusões todas. Hobbes ficou aterrorizado e inventou, né, um Estado tirânico para controlar tudo aquilo. Né? E daí do lado você vê o Jean Baudin analisando as coisas, é, pode ser assim, pode ser assim, blá, blá, blá. Epa! Aí você vê o que está maluco, o que está normal. Não é próprio da normalidade do fingimento. A normalidade tem que transpirar sinceridade. A pessoa normal fala direto do seu coração. Está entendendo? Eu não tenho o que esconder, não tem que ser outra pessoa. Entendeu? Olha, eu estou com 62 anos, eu nunca consegui ser nada melhor do que eu mesmo. Tem pessoa que vive se esforçando para ser ela mesma. E olha, eu até tentei ser outra coisa, mas não consegui. Entendeu? Então, só resta ser eu mesmo. E olha, isso aí tira uma preocupação da cabeça. E a sinceridade também implica você não estar muito preocupado com a impressão que você está dando. Tá certo? Por quê? Você sabe que, por mais que você se esforce, e por mais sincero que você seja, os maliciosos vão maliciar. Os mentirosos vão mentir. Hã? Os invejosos vão invejar. Isso não é, eu não posso impedir que isso aconteça. Por que eu tenho que dar uma boa impressão para todos eles? Se eu estou falando com sinceridade, com honestidade, se eu não estou afim de sacanear, bom, então se você é uma pessoa normal, você vai gostar do que eu estou falando, pô, porque eu estou ajudando. Agora, se você está se roendo de inveja, quer me matar, quer botar uma bomba embaixo da minha cadeira, está falando, bom, então você é maluco, pô. Eu não estou aqui para te humilhar. É? Você pode aqui fazer duas coisas, você pode aprender comigo ou você pode se sentir humilhado. No Brasil é assim, se você sabe mais do que o outro, ele já fica louco da vida. Eu digo, ah, mas se eu não soubesse mais do que você, por que você veio perguntar para mim? Eu nunca me lembrei de ter inveja do Dr. Miro. O Dr. Miro sabia tudo. Né? Tudo que eu perguntava para ele, ele sabia. Né? Eu achava aquilo uma coisa maravilhosa. Pô. Falei, em última análise, se eu não souber mesmo, eu vou lá e pergunto para o Miro. Então, depois, mais tarde, até fiquei sabendo mais do que ele. Muita coisa, fiquei sabendo mais do que ele. Mas por quê? Porque eu apreciava aquilo. É inveja, é uma coisa terrível. A inveja faz mal, só deprecia você. Você vê aqui, hoje eu estava reparando uma coisa. Como no cinema até os anos 50, 60, o pessoal só escolhia ator bonitão, né? Os caras bonitos pra caramba. Daí, de repente, começaram a escolher uns sujeitos feios. Por quê? Para o diretor não ficar com inveja. Não, eu não vou ficar aí aqui atrás das câmeras, né? Fazendo seu serviço pesado para esse cara aí brilhar e comer todas as mulheres. Né? Vou botar o Marcello Mastroianni. Tá? Ah, não, não vou fazer isso. Então pegava uns caras mais medíocres, mais feinhos. Né? Começaram com homem, depois mulher também. Né? Então, isso aí, o que é? Uma cultura onde a inveja começou a predominar. O que é, por exemplo, a atitude normal de um sujeito, vamos dizer, esteticamente medíocre, que vê, sei lá, um homem bonito? É você elogiar o cara, dizer, pô, mas esse cara, pô... É você ficar satisfeito de que isso exista e dizer, olha, se ele comer todas as mulheres, ele merece, eu não mereço. Então tá certo, ele que come. Você tá entendendo? Isso é o normal. Né? Teve me contaram a história, minha mulher que me contou, de uma amiga dela que chegou pro ex-namorado e disse, eu vou casar. Daí ele perguntou assim, ele é mais bonito que eu? É. Ele é mais gostoso que eu? É. Parabéns, esse cara é um tesão. Não é maravilhoso? Então, não tenho inveja. Vocês têm que ter amor a vocês mesmos. Não é o segundo mandamento? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de você, você não vai gostar de ninguém. Porra. Então, não se permita ser rebaixado. Nunca fique inibido, nunca fique com vergonha na frente de ninguém, fique com vergonha na frente de Deus. Aprenda a confessar seus pecados. De noite você chegar lá e falar, ó Deus, olha, de novo fiz esta, de novo. Não sei como você me aguenta. Pronto, aí você não tem satisfação para dar para mais ninguém. Vamos lá. Aqui é o Alexandre, é o mesmo Alexandre agora. Alexandre Ribeiro? Por falar em cisão entre o imaginário da classe letrada e do resto da população, a atitude hipócrita desse pessoal, chamados educadores, sobretudo, de buscar as raízes da cultura e do saber junto ao povo, quando eles mesmos, pelo disparate de suas elucubrações, estão completamente apartados do resto das pessoas, revelaria uma artimanha utilizada para eles para ocultar esse mesmo seu erro, para evitar um sofrimento psicológico talvez intolerável, mas não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Ora, em todos os domínios da ação, do conhecimento, da cultura, da economia, etc, etc, etc. Nunca, nada vem de baixo para cima. Tudo é inventado por um ou dois camaradas que aplicaram sua atenção àquilo e depois aquilo vai sendo disseminado pelo resto da sociedade. É sempre assim. Você acha que, sei lá, quando Louis Pasteur descobriu a vacina antirrábica, tá? A mesma que eu tomei. Você acha o quê? A sociedade francesa todinha descobriu a vacina antirrábica e contou para o Louis Pasteur? Foi assim que aconteceu? O povo descobriu? Que povo nada, rapaz! O povo estava se lixando para Louis Pasteur. Entendeu? É tudo feito assim. Quer dizer, quem faz as coisas, vamos dizer, são os melhores. Quem são os melhores? São aqueles que fazem o bem. É sempre assim. Você acha que as pessoas que fazem o bem, isso é sempre tudo a maioria? A maioria está querendo ajudar todo mundo. Se a maioria estivesse querendo ajudar todo mundo, simplesmente não haveria problemas. Né? Então, agora, esses camaradas, quando eles fazem a apologia do povo, né, atribuem toda a cultura ao povo, estão expressando apenas a sua inveja. Eles querem fazer o elogio do que está embaixo, porque eles não suportam não estar em cima. Quer dizer, é claro que isso aí é doença, é claro que isso é neurose. E para que você precisa ser o melhor do mundo em tudo? Não faz sentido isso aí. Vamos ver o que mais tem aqui. Felipe Caio Valadão. Professor, seria possível e desejável que selecionasse de antemão o fundo de experiência necessário para a compreensão dos problemas filosóficos iniciais com que iremos lidar? Olha, assim, eu recomendo, primeiro, a experiência estética do mais alto nível que você possa. Antigamente eu dava com meus alunos um exercício. Você vai escutar essa música, por exemplo, Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Tantas vezes até você decorar aquilo. Nós não vamos analisar, nós não vamos discutir. Não... Você simplesmente vai ouvir até aquilo se impregnar em você e virar uma coisa sua, virar uma estrutura do seu imaginário. Faça isso. Às vezes o pessoal estranha, porque eu escuto um número relativamente pequeno de músicas, mas escuto sempre as mesmas. Né? Então você pegar ali, sei lá, as Valquírias. Já ouvi as Valquírias milhares de vezes? E às vezes eu descubro o meu imaginário tomando aquelas formas. Ou seja, aquilo criou um esquema para mim, está entendendo? Que eu posso fazer milhões de analogias com base naquilo. Então, isto aqui, por exemplo, é importantíssimo. Segundo, a experiência moral. Leio as vidas dos grandes santos, dos grandes heróis. Para vocês verem as possibilidades humanas superiores. Se você conhecer algum, melhor, mas se não conhece, pelo menos você pode ler e imaginariamente você está participando daquela experiência. Então, vamos dizer, a experiência estética, a experiência moral, seleciona o que é de melhor, mais elevado. Né? Não vai analisar, não vai estudar, você vai simplesmente contemplar e deixar que aquilo se impregne no seu imaginário. O mais que der. Também, veja, na sua vida diária, um conselho, fuja da vulgaridade, da estupidez. Por exemplo, se o cara tem que... Ah, vem na minha festa de aniversário. Você vai lá, os caras vão estar tocando pagode, tá entendendo? Né? Enchendo a cara de cerveja, falando besteira. Por que você vai engolir esse veneno? Eu não vou, não. Você for, sabe, evite as más companhias. Se não tiver nenhum amigo, melhor, fica sozinho em casa. A pessoa, vamos dizer, que vai te dispersar, que vai te rebaixar, vai vulgarizar, vai banalizar, fuja disso aí. Não é isso? Outra coisa, procure ver lugares bonitos. Sobretudo se você mora num lugar feio. A gente mora ali na Avenida São João. Ih, caramba, tá ruim. Né? Mora ali no Parque Dom Pedro. O Parque Dom Pedro, quando eu era moleque, era lugar paradisíaco, era lindo. Depois transformaram no inferno. Fizeram até um minhocão inacabado. Né? Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, né, a gente faz a viagem de Washington até aqui, você só vê coisa bonita o tempo todo. Né? Eu lembrei, pô, pega aquele caminho São Paulo a Santos ali, que sai pela Avenida Dom Pedro, né? Está tudo destruído, tudo, derrubaram tudo, estragaram tudo. Como é que eles conseguem, meu Deus do céu? Né? Quer dizer, o brasileiro, ele é visualmente educado na feiura. Então você tem que procurar lugares bonitos, né? Assim, avidamente, e fechar os olhos para o resto. Eu, quando moro em Poá, ia de São Paulo até Poá com os olhos fechados. Eu lembrava do verso do Garcia Lorca. Não, eu não quero vê-lo. Então, não pode. Isso é, feiura faz mal. Feiura estupidifica. Então, é possível e desejável fazer isso, sim, Felipe. Pode ir. Bom, eu acho que... Aqui, aproveitar, Alexandre Carlos. Jeffrey Nyquist, Lev Navrozov e Geraldo Silente podem ser considerados intelectuais de primeiro plano? Certamente. Certamente. Primeiríssimo. Sobretudo o Navrozov. Navrozov é um gênio científico fora do comum. Né? E o Nyquist é o maior analista estratégico que tem nesse país. Deixa eu ver se tem alguma pergunta curtinha, mas... Fabrício Soares. Professor Lago, quando eu converso com um professorzinho de química ou de física que não sabe que o átomo surgiu de uma especulação filosófica, acreditando que surgiu na época moderna com Dalton, de um laboratório de química, achando que o átomo é uma realidade inconteste, além de confundirem ciência com tecnologia, é aí que eu vejo que a ciência muitas vezes emburrece o homem. O ensino moderno está imbecilizando, como o senhor já mencionou tantas vezes. Mas é claro. Claro. Quer dizer, a ciência ela tende à simplificação e à uniformização. Portanto, o ideal dela é fazer esquemas tão simples que um computador possa repetir. Então, claro que é uma atividade indispensável, mas intelectualmente ela pode ser totalmente lesiva. E tem muitas atividades que são necessárias, mas que são lesivas. Por exemplo, você ser policial. Não é um negócio absolutamente necessário? É recomendável para a saúde? Não. É isso. Então, olha, eu acho que por hoje já foi, né? Quantas horas foi aí, ó? 3, tá bom. Então, hã? É, eu ia ver o texto do Camões aqui para exemplificar vocês. Mas eu sugiro que vocês leiam as redondilhas sobre os rios que vão por Babilônia. E vocês vejam o seguinte. É um dos poemas mais conhecidos de Camões. Onde ele se coloca, né, na posição do judeu que está lá, escravo na Babilônia, né, se lembrando da sua pátria. E à medida que ele vai narrando isto, ele vai fazendo um paralelo entre o judeu que se lembra de Sião e o homem, o ser humano em geral, que se lembra da pátria celeste, platonicamente. Né? Uma coisa vai se convertendo na outra. Né? A linguagem do poeta é exatamente a linguagem da população da sua época. Né? Quer dizer, na época de Camões, ninguém tinha dificuldade de ler isso aqui. Claro, hoje nós podemos ter alguma por causa da passagem do tempo, algumas construções de tonais, mas era a linguagem do tempo dele. Então, isso quer dizer que uma pessoa comum lendo isto, ela podia, sem romper com a sua sensibilidade, com a sua imaginação usual, tá certo? Subir até o mundo da filosofia platônica, sem grande dificuldade. E isso é que dá, vamos dizer, a unidade da cultura. E o nosso trabalho deve sempre se inspirar no que foi feito nestas épocas. E nós buscarmos uma transparência igual. Isso é muito difícil na época de hoje. Tá certo? Por quê? Porque justamente a linguagem dos intelectuais, a linguagem imaginária deles é o contrário do que o povão pensa. Mas, note bem, a nossa vantagem é que nós estamos mais próximos do povo do que esses caras. Na medida em que nós acreditamos, vamos dizer, na razão espontânea, tá certo? Na eficácia, vamos dizer, da sinceridade, da espontaneidade, etc. Nós estamos muito mais próximos do que a maioria das pessoas pensam do que esses fulano que pensam ideias esquisitas. Pois é, você imagina o filósofo desconstrucionista, né, querendo convencer o frentista do posto de gasolina de que um texto significa apenas outro texto. Então está lá o sujeito com a nota do posto de gasolina, só tem que pagar tanto. Né? Então, bom, não dá para você pagar isso aqui com outro texto. É o dinheiro. Você tá entendendo? Agora, se nós acreditamos que os textos se referem a experiências imaginativas, que por sua vez se referem a dados da realidade, nós pensamos o que todo mundo pensa. Um dia, se puder, leiam o livro do Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino. Chesterton não era um filósofo profissional. E quando ele escreveu esse livro, o Etienne Gilson, que era o maior conhecedor de Santo Tomás de Aquino no mundo, disse: eu daria um braço para ter escrito esse livro. E toda a ideia do Chesterton é esta. O Santo Tomás era um homem comum daquela época, só que mais inteligente. Ele não é diferente. Hã? Do mesmo modo, Camões era um homem comum daquela época, só com um talento verbal extraordinário. Então ele dizia o que as pessoas diriam se pudessem. Ele não diz uma coisa diferente. Tá entendendo? Então esse é o teste. Você dizer aquilo que está no fundo, que está na alma das pessoas. Tá certo? E não dizer uma coisa esquisita. Agora, o que você diz pode parecer esquisito para o sujeito que está totalmente com a cabeça feita por essa cultura de massa, pela pseudocultura universitária. E para esse é até um prazer a gente assustá-los. Ah, você fala essas coisas, o sujeito vai ficar assustado. Eu não quero que fique assustado mesmo. Eu quero que ele faça pipi nas calças quando me ouve dizer certas coisas. Né? Ele vai pensar que você é louco. Fala, mas é quem disse que eu quero que ele diga que eu sou normal? É? Eu não quero ser normal que nem ele. Eu tenho a minha normalidade aqui. Estou satisfeito com ela. Agora, as pessoas simples, que às vezes não têm sequer os instrumentos para ler o que você está escrevendo, você está dizendo o mesmo que elas. O mesmo que elas se diriam se tivessem os seus recursos linguísticos. E tão logo elas entendam a expressão verbal que você está usando, elas vão se reconhecer ali. Isso é o que eu tenho feito, isso é uma experiência repetida. O número de pessoas que me escrevem dizendo, pô, mas você tirou as palavras da minha boca. Eu digo, mas é exatamente isso que eu queria fazer. Eu não estou querendo dizer uma outra coisa, eu estou querendo dizer uma coisa que todo mundo está vendo, pô. Que qualquer pessoa normal vê. Então, vamos dizer, a vantagem está do nosso lado nesse aspecto. Então, podemos deixar aqui a leitura desse poema para depois, mas acho que hoje não, realmente não. Pega aqui, põe um verso a esmo. Terra bem-aventurada, se por algum movimento da alma me fores mudada, minha pena seja dada a perpétuo esquecimento. Quem não entende isso? Tem alguma dificuldade? Então, se eu me esquecer da terra de onde vim, seja a Sião, né, ou a Pata Celeste, que tudo que eu escrevi seja jogado no lixo. Tem alguma dificuldade para entender? Não. Então, vamos dizer, é a linguagem do próprio povo português, só que elaborada, tá certo? Com todas as técnicas que o homem dominava. E nós temos que fazer a mesma coisa. O nosso pensamento tem que ser o mesmo pensamento do seu Zé da Esquina, só que elaborado em alto nível. Mesmo que ele não entenda. Você não está querendo conquistá-lo. Não, você está expressando em nível de alta cultura uma coisa que ele também diria se pudesse. Então, você não está querendo mudar a cabeça da pessoa. Está apenas querendo, vamos dizer, reforçar... Quantas pessoas... Não, olha, a coisa que eu mais adoro na vida, entendeu? Me dá uma satisfação imensa. Né? Quando as pessoas me escrevem o seguinte, pô, eu achei que eu estava ficando louco, mas agora eu vi que eu sou normal. Eu falei, mas é isso que eu queria, te reforçar na tua posição. Se tu não é louco não, você está vendo a coisa exatamente certa, agora tem os caras querendo te enganar, pô. Então é isso. Então, até a semana que vem, muito obrigado.